2018, Jota Quest. Roupa nova. Blitz. Yeah. Não fumar. É nóis. La Viu da Veia 2018 com 3 super bandas. Blitz, Jota Quest. Roupa nova, esse mesmo. Faça agora mesmo sua reserva 3624-9007. 3624-9007. Navio Energia na Veia. Faltam 50 cabines, adquira já a sua. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização Energia 97 e promoção Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos do seu mundo. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo. Abri o busca-pé pra comprar um celular. Achei equipamento que era de encontrar. Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo, kimono, luminária, móveis no navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no busca-pé é mais fácil de encontrar. Tem um busca-busca-pé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. Você compra melhor, tá um busca-busca-pé. Novo busca-pé, acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Será um busca-pé. Energia. Hora do verso, e você precisa aqui no seu carro. 5h30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5h30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Estádio 97, oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Também oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Boa tarde, povo! Opa! Aê, boa tarde. É isso boa aí. Tarde. Hoje vamos abrir a cápsula do tempo, hein? Sim. É, hoje é dia de abrir cápsula do tempo. Vamos ver quem são os rebaixados da mesa. E quem serão os rebaixados da mesa? Tem o placar de Genoveva. Vamos ver quem é o campeão. Quem ganhamos, RG? Teve mais placar no ano, opa, hein? Opa, ganhamos, hein? Ah. A gente tinha que ganhar alguma coisa, caramba. Olha, o Palmeiras, chupa mundo. Palmeiras ganhamos, conseguiu ganhamos, ter mais placar mundo. Que São Paulo. É brincadeira, mano? Pelo menos o placar de Genoveva, a gente... O Santos nunca participa, velho. Nunca ganha, tá? Muito bem, muito bem. E aí, seu Bento? Opa, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, senhor. Tudo bem, Bento? Aí, né? Acabou o ano, acabou o campeonato, sem placares agora, um tempo pra dar uma refrescada. Só alegria agora. Não, pode ter placar ainda aí. Oi? De quem? Mundial, então. Ah, é, pode ser na primeira. Pode ter um mundial aí, né? É. Mas é isso aí, senhor Bravo. Vamos, quer falar agora ou a gente fala daqui a pouco? Opa, só abrindo o canal do Mano. Abriu o canal. Ah, o canal do Mano sempre tá aberto. Vai pro inferno, rapaz. Tá aberto esse canal, ó, mano. Não, não tem canal aberto nenhum, não. Eu não sou dentista, mas eu abro o canal do Mano, hein? Ai, ai, ai. Inferno, Bambi. Me adora. Vai, boca aberta. Não, mas, ô, mano, é o canal da mesa, viu? Canal da mesa. Óbvio. Canal da mesa. É Corinthians, rapaz, tá louco. Olha, quem não vê com essa história assim, não importa, só pra desmoralizar. Nojo. Imagina abrir o canal do Mano, aquele mesmo. Nossa, pro inferno. Isso é bem coisa de Bambi mesmo, né? Esfínter. Eu falei que nojo. Tá louco? É, mas você deve ter pensado na hipótese. Nossa. Ah, deve pensar na hipótese. Imagina o Mano. É brincadeira. A imagem mental. Ah, o Mota já pensou, certeza. Em quem? No Mano? É. Nunca. Acho que o Mota já pensou na mesa inteira. Não. Maria. Não, não. Na carência mas, que o Mota não, anda. Mas velho. Mesmo assim, é. Eu tenho princípios. Esse... Ai, tem princípios. Tem princípios. Ah, esse é o por exemplo, Motinha, aí, se fosse pra espetar o Domênico, você espetaria? Que isso? Ah, certeza. Que é isso? Ah, lógico, né? Ô, mano, filmava, que né? Isso? Olha, nós vamos embrulhar o Domênico é de presente Domênico. De Natal pro Mota. Domênico, só de brincadeira, só pra você sair de uma caixa assim pra ele. Uma brincadeira que eu vou fazer aqui. Só de brincadeira, não, mas não vai, mas não, na hora H, Domênico. Mas na hora H não vai estar tá valendo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, pra mim, é melhor pegar um cara menor, hein? Ai. É, porque como é que vai arrumar um embrulho desse tamanho? Ai, fica frio. Não, não fico. Fica não. Tranquilo. Melhor pegar você que é pequenininho. Não. Aí dá, não é, já? Melhor? É, meio rosa. Quanto menor, Bruno. Tá melhor. Fica legal. O sombra é bom porque faz tempo. Eu, como ator da ideia, não posso participar disso. Mas pode. Vocês não acham... Tá no regulamento que mas não pode. Vocês não acham que o Mota deveria ser estudado? Porque o Mota, ele vai isso. Contra... Não, o Mota vai contra... Se você mandar isso aí pra faculdade, eles nem aceitam. Ele vai contra a toda a regra... A regra que reza um bicha, velho. Ele não desmunheca, ele não fala mole. Você já percebeu isso? Ele não fica com aqueles nhenhenhen. Eu não gosto de Barbie, que nem humano. Aí, ó. Estranho, eu não cara. Gosto de você. Quero que você se lixe. Mas eu não gosto. Nossa. Eu não gosto de. Só porque eu não gosto do seu corpo? Ah, eu não fico escrevendo cartinha pra você, não, velho. Tem que ter. Ah, mas tem... já pensou em escrever. Não, se você soubesse escrever, você teria escrito. Para, vai. Nossa. Quem é teu fã é aquele cara que escreveu cartinha pra você, lembra, Bar? Lembra o mod de fronha, velho? É, oh. Mandou uma cartinha pro mano. Ô, oh, Bento! Oi. Olha, já foi muita viadagem pra essa segunda-feira. Eu brincadeira. Também, acho. Começando com as manchetes do estádio 97, Bento! Vamos começar com o tricolor. Santos. Ah, é, porque os caras reclamam, né? Ah. Aliás, não tava aqui as reclama, não, né? Tem placar, né? Tava aqui por quê? É que hoje tem placar, né? De quem? Tem. Outros times. Como de quem? Não nosso. De quem, meu? Tem. Pelo menos dois tem que ter, né? Um absurdo os senhores fazerem placar. Ué, mas eu vou falar nisso e o placar da Genoveva. Você vai dar agora? Absurdo fazer placar. Já fala logo o placar da Genoveva. Com o Corinthians. Vamos lá. Porque o Corinthians já era campeão. O Palmeiras já tava no G4. Atrapalhando, senhor. Absurdo, mano. Absurdo. Também acho. Santos ontem foi bonzinho, né? Cedeu 3 milhões pro Parmeira. Cedeu quantos milhões? 3 milhões. 3,3. 3,3 milhões pro Parmeira. Tá mais rico ainda. Vocês pagaram o Lucas Lima. Quantas pessoas deu lá ontem? Não tem nem ideia. Ah, velho. Deve ter dado uns 3 mil. Primeiro não é quantas deu. Deu? Deu. Alguma coisa deu. Deve ter dado 3 mil, viu, seu Bento? Ah, mas isso aí, gente. Agora é expectativa pra ver quem é o novo presidente. É, né? Essa palhaçada aí saber. Que tá incomodando. Estão dando uma euricada lá, ó? Ah, total. É? Modesto. Verdade Romagina. Que arrumaram sócios arrumaram aí de última hora? 2.098 sócios em um mês. Os caras estavam dando título de sócio do Santos limite, lá no Ecovias. No limite pra ficar elegível. Pra desculpa, poder mas você de brincadeira, conhece? Não deve ter 2.000 santistas vivos hoje. Ah, como é que é isso, mano? Pegaram o pegaram palmeirense e começaram a que nessa altura vai qualquer um. Mas foi mesmo. Você compra uma porção de porquinho e ganha título. Se um torcedor fica sócio. Tem que ser um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição. A eleição exatamente. É agora. Então, esses 2.000 foram... Foi em novembro de 2016. Ah, uma reportagem da ESPN que levantou. Mas que prazo horroroso, hein? Isso um ano. Isso aí tinha que ser de 4 pra cima. 4 anos, né? No mínimo. No mínimo, né? Duas gestões. No mínimo duas gestões. Mas hoje o no conselho mínimo. Deu uma saída que foi, pelo menos, satisfatória, que em vez de votar a ordem das urnas, ao invés de ser... Por ordem alfabética, vai ser por ordem de associado. Então, na última urna é que vão estar esses caras que se associaram por último. Então, eles vai ser mais fácil fiscalizar. Então, o conselho não está bicando lá com o Modesto? Não, porque as chapas opositoras fizeram o pedido e eles entraram em consenso que estava certo. O Modesto foi o único que foi contra. Porque esses conselhos de clube tem poder de engavetar também, né? Sim, poderia ter engavetado, mas não engavetou. E conselho de clube, às vezes, tem uma gaveta grande, assim, né? Exato. Então, isso é uma maneira muito boa de evitar aquilo que aconteceu no Vasco, né? Você cria a urna, a sétima urna, a oitava urna, a nona urna... Que evitar a urna não, da... pelo que eu vi já que vai ser igual ao Vasco. Que é da saca... Não. Vai ser a última urna, teoricamente, mas vai ser mais fácil fiscalizar. Mas é mais fácil de você... Você vai lá e já, opa, entendeu? Então não fica aquela coisa camuflada, para depois recorrer, para depois... Entendeu? A coisa, pelo menos, essa mas urna RG. Aí já fica evidente que... Mas não. É fácil saber entendeu? Quem não é o santista, Sombra. Se o cara não chegar com um soro amarrado no braço, se o cara não tiver marcar passo, não chegar com a home care do lado empurrando a cadeira, velho. Ah, mas, véio, mas lá não é santista. Mas lá chega, o idiota, porque ele não sabe alvará. Idiota sim. O cara tem que ser idiota pra falar um negócio desse. Mas espera aí. Mas não precisa de alvará, porra, pra ir votar. Desculpa, por mais que vocês coloquem os últimos associados na última urna, não evita um problema. Não evita. Só mas... ajuda a pelo menos você caracterizar um processo de culpa. Pois é. Aí mas você não evita o problema, você não evita, em tese, a fraude. Não, mas aí evita. Aí você vai ter que ir na justiça, você vai ter que mostrar... Mas essa é muito idiota. Aliás, não deveria nem ter isso, né? Eu acho que isso é muito idiota, uma forma de inibir até eles irem votar, porque eles vão ser... Exato. Vão ser interpelados lá, eles vão ter que mostrar documentos... Você vai chegar lá, pô, então... quando é que você ficou sócio? Ah, fiquei sócio ontem. Porra, e aí? Quer dizer, mas se eu sou concorrente da oposição, mas eu faço um esqueminha ali, cara, de filmar, fotografar, entrevistar. Mas devem fazer. Vai fazer. Devem fazer isso. Fizeram... Que vergonha, não, cara. Isso é prato cheio. Pra mim oposição. É exatamente isso. É Euricar o Santos, isso aí, pra mim. Cara, até meu. Você tem que brigar com proposta, não fazer isso. Ué, é nojento, total. Hoje, eu era a favor dele ser reeleito, ele tem que sair ontem, esse cara. E hoje o Santos entrou, hein? Entrou no recurso, na justiça, para cobrar a multa decisória do Zeca. Sim. Né, os advogados acreditam que o jogador ainda está longe de ficar completamente livre no mercado. Então vão entrar aí, parece que 50 milhões é a multa. 50 milhões de reais para o Brasil ou de euros para o exterior. É, exatamente. Então... É, precisa ver se pegar o Zeca. Você informou agora, ó. O Domênico catou o celular, já mandou um zap pra Leiló. Ah, ó o valor. Assim, ó, parece que agora é 50. Olha lá. Aquele cheque lá. Nossa, que você fez Domênico. De 15 não vai dar. É mó zoião, hein, Domênico? Bota mais um de 35 aí, ó. É, agora o que precisa. Na, o que precisa não tem na essa, esse contato, tem viu? Sim. Para de ser humilde. O que precisa. Não tem esse contato que vocês acham que eu tenho, né? Olha, o que precisa, o que precisa definir rapidamente é esse problema da eleição, isso. Né? Saber se o Modesto fica, se o Modesto sai, e cara, e ter uma limpeza, né? Chegar ali com rodo, balde, escovão. Caraca. E limpar, tem que limpar a área, cara, entendeu? Começar um 2018 perfeito, porque tá difícil, hein? Tá complicado. O Narigudo tava pedindo pra entrar no ar. Ô, Narigudo, tá aberto. Estou o canal aqui. Não foi assim. Estou aqui. Então só falar. Fala. Fala. Ah, eu tava falando. Mas eu estou aqui já, 15 minutos. Tá atento a tudo e a todos. Só ouvindo. Você tem alguma coisa pra falar sobre o destino do Zeca? O destino de Zeca. Nossa. A sua mais nova novela da Rede TV. Acho que vai ser igual o Lucas Lima. O papo é, olha, vamos tentar no exterior. Eu, pelo que o Lucas Lima... Pelo que o Zeca jogou em 2017, eu não consigo ver tantos clubes na Europa se estapeando por ele. Não. Também acho difícil. Aí. Eu acho que se bobear, vai parar. E Palmeiras, São Paulo, um desses aí. Talvez o Flamengo. Corinthians tá de olho também. Corinthians também, né? Corinthians também. Corinthians tá dando aquela pescoçada assim pra ver se vira. Bom, todo mundo, né? O problema é o seguinte, se o Palmeiras... O problema é o seguinte, se o Palmeiras ou o Flamengo tiverem precisando de um jogador e os outros estiverem brigando pelo mesmo, eu acho que hoje não ganham. Porque depende. O Palmeiras está pagando muito, eu acho que o Palmeiras está pagando muito e o Flamengo está pagando muito. Mas então, e se o Zeca não for titular no Palmeiras, ô Benja? Não pode haver a possibilidade. O Zeca vai pegar aí. Diogo Barbosa. Se o Zeca vier, titular, sim. Vai na direita. Não, na esquerda não. Ele pode jogar na direita. Mas aí ele já tá lá também. Vai na direita. Não, não vem Rafinha. Então vai na direita. Então, na minha opinião, o Zeca deve jogar num dos clubes do Brasil. Eu não acho que ele vai pegar. Mas você arriscaria, Benja, a trazer um cara que de repente pode ter um processo aí, de repente vai dar um bololô lá na frente? Ué, o Domênico, quando foi contratado pela rádio, ele não tinha uma pá de processo? Não, mas era... os processos. Eu tenho processo, que processo? Nossa. Mas o Domênico não era o réu, não. Processo psicológico. Ah, então tá bom. Mas, meu, não tem processo. Ele não vai jogar no Santos, Mota. Vai sentar, vai conversar, vai acertar a vida e vai embora. Pode dar uma confusão lá na frente. Por sinal, tá todo mundo... 30 milhões, vai. Por sinal, tá todo mundo indo embora do Santos, né? O último que sai é apaga a luz, né? Por que todo mundo indo embora? Ricardo Oliveira também, todo mundo? Vitor Ferraz? Oficialmente... Peraí. O Vitor Ferraz, o Dorival pediu no São Paulo. Sim. O Zeca já tá fora. O Lucas Lima foi pro Palmeiras. O Ricardo Oliveira já se despediu, talvez vá pro Cruzeiro. Pô, pera só um minuto. Santos. Olha os quatro. O melhor jogador do Santos não saiu. Mas, Benjamin, o Santos chegou onde chegou no Campeonato Brasileiro, sem Zeca, praticamente sem Lucas Lima. E o único que atuou aí, que fez a diferença, foi o Ricardo Oliveira, velho. E que também. Então você acha que esses quatro não vão fazer falta? É, eu tô te dizendo aonde o Santos chegou sem eles. Exato. É isso que eu tô mostrando para você. Agora, o Santos não tem, assim como o Corinthians também, o seu técnico admitiu que vai perder jogadores. E um time não acaba porque perdeu 3 ou 4 ou 5 jogadores. O Santos tem um elenco de 30 jogadores. Não tem a mesma capacidade que esses que estão saindo? Não sei. Não, então, peraí. O Corinthians, se perder hoje, como já perdeu, se perder Guilherme Arana, se perder o Jô, se perder o Gabriel e se perder o Cássio, vai fazer muita diferença. O Pablo que já saiu. Faz muita diferença. Não, lógico que faz. Ah, Benjamin, faz. Mas paciência, virão outros. Aí a questão é saber quem vem, né? O time não vai acabar. Não é o último apaga-luz do Corinthians. Eu não tô falando que o time vai acabar. Agora, é difícil você repor hoje praticamente quase metade de um time de jogadores titulares. Pô. A gente falava do Corinthians no começo do ano, acabou campeão brasileiro. E os melhores resultados. A gente não falava isso do Corinthians, não, porque o Corinthians não perdeu jogador. Agora, quando o Corinthians perdeu jogadores da outra vez, aí conseguiu repor, mas da outra não conseguiu, velho. O Corinthians foi campeão brasileiro, e aí no ano passado... Tinha perdido vários. Aí no ano passado aí caducou mesmo, né? Foi meio complicado, porque tinha perdido alguns jogadores importantes. Tanto é que tentou com o Cristóvão, tentou com o Oswaldo Oliveira. Esse ano ninguém esperava nada, aí deu certo. Então. Mas os melhores resultados do Santos também foi quando ninguém apostava e colocaram a molecada da base. Então... Às vezes vem um moleque aí. Não dá pra saber. É que o RG ele esconde os moleques lá. Ele parece a Dona Vilma lá, ele esconde. Isso. Né? A Dona Vilma. É, o RG esconde os meninos. Isso. Tem menino Vilma. Bom pra vir lá, velho? Tem. E você, chefe, conhece algum bom? Leva boa vindo aí. É? Tem. Ou é só fama? Rodrigo que tá subindo. Tem o quarteto lá. Yuri Alberto é muito bom. Outro moleque lá também, vocês não prestaram atenção, mas ele anda de Teletubbie vermelho vendendo algodão doce lá no Canal 6. O moleque é bom, velho. Mas você vê esse negócio de moleque bom. Uma vez eu vi uma matéria, há uns 3 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. Um tal de Andrigo, lá da base do Internacional. Meu Deus. Lembra dele que ele ouviu o programa Sombra, lembra? Aí eu não sabia que não ele ouvia, ele. Não. Coitado. Não, lembra aquele menino? Pô, tinha um que saiu... O que eu vi era o saiu... Neymar. Tinha um menino. Deu certo. Sim, mas... Pô, gente, tinha um menino que foi teve uma matéria de uma página inteira na Folha. Que um dia o menino mandou uma mensagem pra mim aí, arrumou o telefone, ele tava ouvindo a gente. Como é que chamava lá, rapaz? Bom, eu sei que era do Inter também. Eu sei que tinha era esse mesmo. Acho que era o Andrigo. Pode ser. Uma marra, óculos escuro, uma matéria. Falando assim, os novos jovens, mas, meu, mala. Uhum. Caiu com o Inter e caiu com o Atlético de Goiás. Esse ano. Pior que ele, só aquele Anderson, que caiu, o que era do Inter também. Caiu com o Curitiba, caiu com o Grêmio e agora com o Curitiba de novo. Mas... o Anderson tava no Curitiba? Tá lá. O que foi pro Manchester? Não, outro dia eu vi uma matéria sobre o presidente do Curitiba. Falou assim, presidente, não sei o que lá, como o senhor acredita esse mau momento? Eu não tinha nem caído ainda, né? Falou assim, não sei porquê, nós temos um dos melhores elencos do Brasil. Juro, nossa, o cara falou sério. Falou sério. Lembra gladiador. Não perde pra, o nosso elenco não perde pra ninguém. É verdade. É verdade. É um absurdo. Ele falou. O cara acredita, Mas a coisa essa coisa da molecada, isso é relativo. O Santos perdeu quase que uma safra inteira de promessa na época do Alemão, do Renatinho. Tinha uma molecada boa lá, cara. Aquele Renatinho lá era lembra promessa, do nosso Renatinho? Era o xodó. Como chamava aquele Vitor... Tinha o Thiago lá. O Vitor óculos escuro lá? Isso, aquele lá. Puta, mala pra caramba. Tinha Renatinho, tinha o... Não é o Vitor Bueno, o Vitor Bueno tá machucado, né? Volta ano que vem. Esse alemão, eu lembro muito bem, foi o que deu confusão com a mãe. Que a mãe também danou a carreira desse moleque. Aí ele veio nas mídias sociais pedir desculpa pro Santos, pra diretoria. Mãe que é esperta, é igual a mãe do Júnior Tavares. Essa pessoa baixa, essa peça tem que ser interditada. Essa pessoa Caras escrevendo essa burra aí. Essa aí para, mano. Respeita. Ué, que mais, mas é isso aí. Que venha 2018. 2018, tá bom, chega. Com tudo aí na Libertadores. Tricolor. Tricolor. Boa, seu bem. Boa não, ruim, né? Por quê? Onde por São Paulo por 5 minutos ontem, durante 5 minutos ficou na pré-Libertadores. Ontem deu um ânimo, deu uma animada, né? Mas já... Foi, eu até agradeci do Galo e a Chape ganharam os jogos deles, viu? É, né? E o Marcão, gritava, Dorival, é legal, nossa, Dorival, o Dorival apareceu, que ele entrou em campo, apareceu nas telas lá do Camarote Único, o Marcão quase chorou, velho. Chorou o Marcão com o Dorival? Dorival é mito, rapaz. Ah, Dorival continua normal ano que vem. Continua, né, cara. Tranquilo. Ah, se credenciou pra isso, né, seu bem? É. Conseguiu recuperar o São Paulo no segundo turno do campeonato aí, e por não ter um técnico de, vamos dizer, de ponta, com um preço acessível no mercado... O Dorival é a nossa melhor opção pro ano que vem. E hoje, soltar, aliás, foi bem legal. Eu vi lá, acompanhei o passo a passo do Lugano indo embora, limpando o armário e tal. Triste. Emocionante, eu sou bem. Posso falar o jogo? Esse negócio de despedida é triste pra cacete. É triste. Mas posso falar, o jogo de hoje foi triste. Hã? O jogo de ontem foi triste, a situação toda foi triste, a festa foi triste, o final de ano do São Paulo foi triste, não tem que comemorar. Foi tudo uma porcaria, um lixo, o São Paulo fez a pior campanha dele no Brasileirão, na história do São Paulo, foi uma aquela festa lá, foi um cala-boca, a torcida, as bandeiras, aquele negócio tudo legal, mas ó, aquele samba, bandeira, essas coisas, foi tudo pra abafar, uma crise, uma porcaria, a torcida fez uma festa vazia, que não valeu nada. E o São Paulo tá aí. Foi uma porcaria, foi triste. Ah. Eu fiquei muito triste, fiquei muito deprimido. Você foi? Eu não concordo, não. Você vai fazer o que no Morumbi, então, ontem? Eu fui, porque eu sou São Paulino, eu posso ir aonde eu quiser. Ué, você foi num velório, você foi comemorar o velório. Um pancada, você vai fazer isso que você onde é. Meu time vai, eu vou. Onde meu time vai, eu vou. Vai ganhando camarote. Vai ganhando camarote. Isso, essa é sua cara. Eu não sou mesmo, você, velho. Eu não sou você. Eu não sou você. Ainda bem. Porque você não vai no estádio, vai na torcida. Você vai lá na Fiel, vai o caramba. É lógico que eu vou, e diferente de você que só espera ingresso. Eu tenho mais jogo esse ano. Ah, para de falar besteira, aonde? Mano. Fala pega, a verdade. Pega os ingressos que o Benja então te deu. Eu não tô brincando, mano. Eu não tô brincando. Eu também mano. Não tô. Eu tô falando eu sério, vai te catar. É, ao invés de você valorizar um dos então, caras falando aí do São Paulo, falando do ídolos, São Paulo, você tá metendo pau no cara. Fecha aí, ó. Se fecha aqui, agora não é Corinthians. Fecha aí que agora não é Corinthians. Segue o jogo, vai te catar. Se fecha aí que não é Corinthians agora. Eu concordo. Comemora os 10 anos aí que caiu. Oi, qual é o grupo do São Paulo? Comemora aí 10 anos que seu time caiu. Ô Sérgio Louco, ô Sérgio Louco, tem alguma arca aí, Sérgio Louco? Põe aí pro Mogli pagar um pau aí, ó. Seu Sérgio Louco, põe o grupo do São Paulo na Libertadores. Sobe do outro, sobe. Eu ganhei a aposta dos senhores. Ganhou. Ganhei. Eu não perco a aposta, amigo. É por isso que esses trouxas tudo corre pra mim. Porque eu ganho todas as apostas. Agora, mentira que você já perdeu. Perco uma. Eu tinha 9 vagas, hein? 8, 9 vagas aí. Verdade. É, amigão. Ó, adversário do São Paulo. Quais são os... Fala aí, que são do São Paulo? O que é isso aí? Agora é, né? Agora tentar segurar o Jusilei, Hernanes, o Renan ontem deu entrevista no jogo, né, meio sem graça. O Denis também, né, foi embora, tchau. Denis foi embora, tchau pro Denis. Fala aí. Não, mas eu vou te falar, meu, o Mota tá coberto de razão, cara. Nossa! É verdade, o Mota tá coberto de razão, cara. O ano do São Paulo foi horroroso. Sim. Meu, tudo que o Mota falou, dói dizer, mas ele tá coberto de razão. E mais, meu, num campeonato brasileiro que quase metade dos times classifica para uma Libertadores, metade, e o São Paulo não tem, meu... Detalhe, Chapecoense. Chapecoense foi para Libertadores. Aliás, a classificação da Chapecoense para Libertadores é um tapa na cara. Nossa, é verdade. Dos incompetentes dirigentes do São Paulo Futebol Clube. Não é um tapa na cara. Vergonhoso. Não, é só São Paulo. Um time que não tem 10% do que arrecada o São Paulo. Um time que morreu inteiro, praticamente inteiro morreu. Morreu inteiro. Fez um time com doações. Os caras tiveram que pegar jogador. E ainda, no começo do ano, ainda abriram mão, cogitaram, falar, olha, um café com leite pra Chape que ela não cai. Não, não precisa disso não. Se precisar, a gente cai, não tem nada. Maravilhoso. Ah, então... Parabéns, Chape. É um tapa na cara da direção de vários clubes. Sim. Principalmente na do São Paulo Futebol Clube. É uma vergonha. Isso aí é uma vergonha. Eu concordo 80% com o Mota, eu só acho que assim, o que existe de positivo nisso tudo foi uma mudança de comportamento do torcedor São Paulino. Não, tá de parabéns. O torcedor do São Paulo fez uma parte muito boa no ano. E quando eu falo torcedor, eu não falo naquele que vai abraçar o Leco no gramado. Sim, os dependentes. Nossa, que porrada no moto, hein? Esses que, não, mas esses que vão abraçar o dirigente, eu não acredito. Eu não acredito em isenção nesse momento. Porque é o seguinte, eu não acredito. Em isenção, eu não acredito. Agora, o verdadeiro torcedor são os milhares, os milhares, os milhares. O São Paulo, aí não importa se o preço do ingresso é esse ou aquele, porque o poder de consumo do brasileiro também retornou lá para os anos 2000, né? Sim. Então, o São Paulo botou mais de 1 milhão de torcedores nos seus jogos, só nos seus jogos, né? Bateu um recorde que acho que era de 2006. Então, São Paulo, a torcida do São Paulo, sim, está de parabéns. Agora, de resto, cara, foi lamentável. E assim, fico triste porque o Lugano, apesar de não vir jogando, mas o Lugano é um cara que ele traz muita identidade. E todo mundo comenta que a presença do Lugano, ela é importante dentro da convivência dos jogadores. Porque é o cara que apara as arestas, é o cara que ele destrói as panelas que podem se formar. Sim. É o cara que conhece bem os meandros, né? Então, infelizmente, mas é um ano medíocre de São Paulo. Ano passado acho que a gente terminou em décimo, agora é 13º. E a coisa vai regredindo, né? E a coisa vai indo. Mas eu não sei aonde pode parar o São Paulo, infelizmente. Com certeza. Ainda com relação a isso que você estava falando aí, Sombra, de torcedores organizados aí abraçarem o Leco. Pra quem não viu a imagem aí, é o presidente da torcida independente aí, o Baby, o Henrique. E assim, cara, a gente pode analisar essa foto aí de duas maneiras, cara. Ou foi uma foto dando um abraço no cara em função de agradecimento pela torcida tá em campo ali. Olha o cara passando. Calma. Você é um brincalhão, não. Que baba-ovo, hein? Ou foi em função disso, ou de repente pode ter uma ligação obscura aí entre diretoria da Independente e a incompetente diretoria do São Paulo Futebol Clube. Se for isso, cara, eu vou lançar aqui uma campanha, eu sou sócio da Independente há 18 anos, cara. Se for isso, eu vou lançar aqui uma campanha, cara, pra todo torcedor são paulino boicotar todos os eventos da Independente, não colar mais em caravana, em festas, não comprar mais agasalho, camisa, o que quer que seja, enquanto essa diretoria da torcida continuar com essa política aí de fazer conchavo com diretoria do São Paulo. É o seguinte, mano, enquanto os caras colocarem, vamos dizer assim... Não. A instituição não, da torcida na frente do clube, né? Porque, cara, enquanto eles se preocuparem em satisfazer os seus interesses pessoais, ao invés de estar preocupado com o São Paulo, cara, eu acho que a gente não tem que dar credibilidade. Se for isso, cara, o tempo vai nos dizer, entendeu? Então eu espero que a diretoria da Independente não esteja se coçando aí pra fechar os caras. Vai, porque o tempo vai nos dizer, Mota. Você vai ver, cara, tô te falando. Se os caras der dinheiro pro carnaval, não, mas isso, a gente nunca vai saber. Então, mas isso, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer, cara. O que eu tô dizendo é assim, dinheiro pro carnaval da torcida, pode ser que de repente aconteça. A diretoria do Corinthians teve certas vezes aí que já financiou o carnaval de torcida também. Mas eu tô dizendo assim, você dá dinheiro pra determinado presidente e tal, não sei o quê, e é o seguinte, mano, se acontecer isso aí, eu vou boicotar mesmo, hein? E por falar em boicotar, o Moto também poderia boicotar, ao invés de ficar colocando foto em perfil de Instagram, fazendo sinal de torcida, sendo que ele nem é. Nossa, que deitada no Moto agora. Mano, vai cuidar do teu time que você nunca vai ver. Nossa, a torcida. Mas tá dando uma deitada, hein? Hein, Domênico Gato, passei o babão agora, não? Porra, tá deitando aí, pô. Ó, tem foto aqui, viu? Se o Sérgio Louco quiser dar uma olhada, ó. É só entrar lá no meu Instagram, seu trouxa. Ó, dá uma olhada aí, ó. Ai, trouxa não. Ó, baba-ovo. Ó, eu fui mais jogo que você foi em 10 anos, seu trouxa. A gente vai ver fotos aí. Não foi, Mota, não foi. Do Mota, o desorganizado. Não foi. Inclusive, Mota, o estádio mais longe que você foi na tua vida foi o Morumbi, desculpa. Ah, para de falar besteira, trouxa. Cué. Nossa, para, mano. Bom, o assunto aqui é futebol e vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que que vem logo na mente? Pense. Amendoim, é claro, mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho e tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, mano. É isso aí, Sombra. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Deixa eu mandar um abraço aqui também, Sombra, manda, pro Alberto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Vamos lá, seu Bento! Corinthians! Ah, Coringão! Coringão! Do Estádio 97 informa! Lá na Ilha do Retiro. Sport 1, e se safou, hein? Ah, que não, queridinha! Olha, tomou o gol do André, deveria perder até o título por causa disso. Corinthians 0. Até 2018, aí com o Júnior Dutra no ataque. É muito bom jogador. É isso mesmo? Bem. Com o Júnior Dutra, beija, mano. Ah, é, né? É, parece que tá certo, o contrato de 2 anos, viu, Sombra? Mas o Júnior Dutra viria pra compor elenco. Ou seja, quase não tem jogador ruim pra compor elenco, eles compraram mais um. Tá, é... Mano, dá pra confiar no que o Jô falou que fica o ano que vem? Olha, a informação que eu tenho é que dá. É? E aí, Benjas? Você tem alguma info aí, Benja? Manda ver. Não, não, se ele falou... Vai ser um cachorro, cara. Vai ser um cachorro. Não, se ele falou, botar o chihuahua lá no errando o lago. Se ele falou, eu acredito. Agora o Mano fica bravo com o Júnior Dutra. Cara, eu não fico. A realidade do futebol brasileiro é outra. E o Corinthians, cara, tá mostrando que esse ano, que às vezes jogadores dedicados e um esquema de jogo bacana, um treinador que dá certo, velho, os caras dão certo, cara. Então pra quê? E gastar milhões. Não tem pra trazer Tardelli, não tem pra trazer Fred, não tem pra trazer esses caras todos. Ué, 2017 foi um exemplo que deu certo. Por que não pode dar de novo? Quem é o atacante do Corinthians na Libertadores? Só o Jô? O Jô. Tem Jô, tem Romero, tem Cleison. E o Corinthians quer mais um jogador, que é o Rafael Sobis. Informação aí é que o Andrés, ele teria já o interesse no jogador do Cruzeiro, que não foi pro México. E o Rafael Sobis poderia ser mais uma dessas peças aí. Inclusive, a torcida do Cruzeiro não tem morrido de amores por ele lá em Minas Gerais. Rafael Sobis, esse começou no Corinthians também. Agora, com relação ao que o Ben já disse, o ano de 2017, ele começou sem expectativa nenhuma, tá certo? Todo mundo, pô, o Corinthians esse ano, com um time mais modesto, pode ser que brigue talvez aí pelo estadual, aí quem sabe aí numa bola parada, ou enfim, alguma coisa aí, jogo de mata-mata, as coisas aí se ajeitam e o Corinthians ganha um título. Nesse critério. Todo mundo vai falar, pô, numa dessa é belisco estadual. Mas, em termos de conquistas nacionais, a expectativa não era de título, não. Nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Então é mais fácil quando você monta um trabalho que não tem uma expectativa em cima e você consegue frutos, do que um time que é campeão brasileiro, heptacampeão, e todo mundo vai estar de olho. Eu entendo o que o Ben já disse, mas eu já estou pensando no ponto futuro. Já tô pensando no final do ano lá, Corinthians e Paris Saint-Germain, Corinthians e Real, Corinthians e Barça, eita, alguma coisa do tipo. Mas é verdade, se você tem ambições na tua vida, você tem que pensar já grande. Por exemplo, o Corinthians pro ano que vem, por mais que o Palmeiras ele esteja investindo, o Flamengo esteja investindo, o Corinthians é o heptacampeão brasileiro. É um time que merece ser respeitado quando começar a competição. Mas para que isso aconteça também, você precisa ter um elenco forte. E volto a falar, vai cobrar, o né, time, mano? B, é lógico, o ano que vem começa com uma expectativa totalmente diferente da que foi esse ano. Esse time B do Corinthians é um horror. É um chá de cocô morno. Você pega lá, por exemplo, é verdade. Você pega ali, ó, o Casim, cara, ele é esforçado. O Casim, ele dá boas entrevistas, a galera gosta do cara. Mas não dá, cara, pra jogar no Corinthians não dá. Tá chegando o Júnior Dutra. Pode ser que seja melhor que o Casim e até melhor que o Jô. Deus queira que sim. Mas até hoje, pelo que eu vi do Júnior Dutra, não é... Não é algo que eu acredite. Vem cá, o Vieira tá aí hoje? Tá aqui, Benja. Deixa eu falar um negócio, no começo do ano, ninguém apostava no Grêmio. Sim. O Grêmio foi eliminado pelo Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho. O Grêmio, quando o Renato Gaúcho pediu contratação do Léo Moura, tiraram sarro. Quando ele pediu Jael Cruel, tiraram sarro. Cortez. O Cortez, o outro de São Paulo que já estava lá, o Maicon. Quando trouxe o Cícero, não serve. Olha o time do Grêmio, cara. É. O futebol brasileiro tá mostrando que um treinador bom, que monta um esquema de jogo legal, um ambiente bacana e o dinheiro pingando na conta, às vezes é muito melhor que você sair investindo milhões e milhões e milhões e milhões. Não, mas você, Beijo, menos, isso eu concordo você contigo. Você tem menos egos, você tem menos vaidade, você tem mais amizade no elenco. Tá aí, 2017 provou. Gente, o Grêmio pode ser campeão do mundo. E pega aí, ó, eu aposto. A Chape, Benja, olha a Chape, pode, desmontou pode, todo não, mundo, tô, cara. Não, eu tô falando do Grêmio, que foi campeão da Libertadores. É, mas nem no quem... toda regra, não é exceção não, também, tô, né? Toda regra não, eu tô te pegando o time. Campeão paulista foi o Corinthians, que ninguém acreditava. Sim. Campeão brasileiro foi o Corinthians, que ninguém acreditava. Campeão, final da Libertadores, chegou o Lanús, que ninguém esperava. Campeão da Libertadores é o Grêmio, que ninguém esperava. Ué, então não investe mais? Eu falei pra não investir? Não, não é isso. Mas é o que não, eu falei. Eu falei pra você. Nem eu falei que você não tem. Exceção. Não é isso. Eu falei. Mas aqui eu tô dando várias regras. Eu tô falando que. Só nesse ano. E outra, gente. Não tem mais tanto jogador bom pra comprar. Beijo, o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores, o time era ruim? Não. Então nem toda regra é exceção, pera, amigo. Peraí. Esse ano também aconteceu. Uma coisa a gente falar depois. Entendeu? O time do Corinthians de 2012 não tinha uma estrela. Tudo bem, mas se você não chega, ô Beja. Não tinha aquele. Se você chega pro não torcedor. Vamos lá, o torcedor. Olha, tem... Mas eu não tô pedindo então, estrela, eu tô pedindo qualidade, Benjamin. O torcedor, ele tem agora o poder de contratar elenco. Eu vou te tá bom? Falar vamos um lá. Negócio, Dudu. Vamos lá. Peraí, no começo do ano. O Corinthians gostaria de ter o elenco que o Palmeiras tem ou do que o Corinthians tinha esse ano? No começo do ano. Eu vou te responder o negócio. Duvido que os caras fraquinhos do Corinthians. Pera, você falou o time de 2012. Cássio. Era o terceiro goleiro do Corinthians. Como assim o terceiro goleiro? Ele já era como titular. Você esqueceu? Ele já era titular. Não, senhor. Não, ele não o era goleiro. O titular, era o ele... carequinha lá, o cover do goleiro. Era o Júlio César. Júlio César. Ele saiu na semifinal do Paulista pra Ponte. Tá, o lateral direito... Peraí, eu tô te falando. O lateral direito era o Alessandro. Quando o Corinthians contratou, eu falei, meu Deus do céu. Mas depois ele se firmou. Né? Então, mas depois. Não, mas ninguém ficou feliz quando ele chegou. Isso que ele quer dizer. Quando ele chegou, não, mas já tava lá. Em 2012, não é que ele chegou em 2012. Já tava lá. Tá bom, mas... E já tava com o time jogando bem. Mas se você pegar o time do Corinthians em 2012, pô, não tinha contratações bombásticas, não, Dodô. Olha, não, tem mais exemplos de times que não tiveram grandes estrelas e foram campeões do que o contrário. São muito mais exemplos. Oh, é verdade, Domênico. O time do São Paulo campeão do mundo em 2005? Você vai falar que era um time cheio de estrelado, milionário? Mas não é só 2005, 92 e 93 também. Mas eu tô dizendo que nem toda regra é exceção, isso que eu tô falando. Mas tô te dando uma porrada de regras. Mas tudo bem, mas não é toda. Eu tô falando nem toda. Nem toda regra é exceção. Nem toda regra é exceção. Nem toda. Mas, ô Benja, quando você falou do Alessandro, o Alessandro não chegou em 2012, não, hein, gente? Não, eu não falei que ele chegou em 2012, mas ele tava lá. Se você pegar a escalação de 2012 do Corinthians. Né? Desculpa, errei. Faz mal. Se você pegar a escalação de. Vocês estão rindo ainda, então você pegar. Se você pegar a escalação do Corinthians de 2012 e falar, nossa, quando começou no Kitimaço, quem sabia quem era o Paulinho? Mas é que tá. Paulinho, nós estamos falando que não é sempre isso. Se fosse assim. Como não? Se fosse assim, minha gente, o Real Madrid não ganhava nunca a Champions. O Barcelona não ganhava. Mas você tá falando de time europeu, né? Ah, gente, pera lá. Mas tá falando dos europeus. O Palmeiras da época que tinha Parmalat não ganhava porra nenhuma. Ah, porra, não é assim que funciona. Eu tô dizendo, não sei se é essa palavra, toda regra e exceção, aí como é que é um negócio aí que vocês estão rindo aí, mas não sabe falar também, né? Vocês estão rindo, o seu Benedé ri, não sabe falar o que é. Toda regra tem a sua exceção. Então, toda regra tem sua exceção, muito obrigado. O Santos campeão brasileiro de 2002 era um time milionário? Só que a questão é... E outra, o São Paulo ganhou do Liverpool, que ele falou lá, ele deu exemplo, você viu como? Você viu como? Foi campeão! Tudo bem, não estamos dizendo que não foi campeão, gente. Tô falando assim. Foi feito mais campeão brasileiro. Aquele time foi tricampeão brasileiro. Depois, né? Sim. Depois. Mas na época lá que vocês estão falando, não tinha um grande. Ganhou Libertadores. Mas o time do Corinthians, Paulista, a gente para analisar em 2012... Paulista, Libertadores, Mundial e depois ganhou os três brasileiros seguidos. Mas mudou o time do Corinthians em 2012, se a gente parar para analisar, ele era mais técnico, mesmo antes de ganhar a Libertadores, do que esse time atual. Exatamente. O time atual, tanto que a gente pega aí, por exemplo, o meio campo do Corinthians, Domênico, era Ralf, Paulinho, Danilo e Alex. Na frente era Jorge Henrique e Emerson Sheik, jogou o Liedson também. Era o Jadson, não? Não, Jadson não. Jadson chegou depois. Jadson chegou agora. O time do Corinthians de 2012, você pega lá Danilo jogando muita bola. Você pega lá o Alex jogando muita bola. Emerson Sheik jogando muita bola. Jorge Henrique jogando muita bola. Mas o Emerson era um cara consagrado. Sim, é isso que eu tô falando. E tinha mais qualidade, independente de ter ganhado a Libertadores, Domênico. Quando a gente faz uma análise desse time atual com o time de 2012, mesmo antes de ganhar a Libertadores e Mundial, o time de 2012 tinha muito mais qualidade. Eu não tô pedindo aqui nomes aí e estrelas no time. Eu tô pedindo qualidade. Por exemplo, o Corinthians hoje, ele vendeu o Guilherme Arana, não é mais jogador do Corinthians. Jogou adaptado o Marcial. O Marcial, cara, ele não subiu o gilete do chão ontem pra marcar o André naquele gol de cabeça do André. Quando começou o ano com o Guilherme Arana, todo mundo também criticava. Hoje o Corinthians pode se dar o luxo de botar essas contratações, porque o time joga, o Corinthians tem uma linha de jogo, o cara chega, o cara se adapta. E tem um detalhe também. Ô, Benjamin, o Corinthians não se adaptou na Copa Sul-Americana, cara. O Corinthians não se adaptou na Copa Sul-Americana. Esse daí é o laboratório, você consegue avaliar. Não avaliar nada. Ganhou o Brasileiro. Contra o Racing ninguém jogou nada. Ô, Sobra, ele também tem... Olha, acontece, não dá pra ganhar tudo, vai perder. Só um minuto, mas foi campeão brasileiro que é muito mais difícil. Aí que tá, Libertadores ano que vem, Benjamin, a pressão vai começar alta, vai começar grande, cara. Ô, Sombra, só pra... É um adendo aí. Tudo bem, o Corinthians, ele ganhou o Brasileiro. Ganhou. Só que tem um detalhe. A Libertadores esse ano foi diferente dos outros anos. Tem muito time que largou o campeonato no primeiro turno. Palmeiras, Grêmio. Aí é o Santos. Sim, então vamos ter que... É uma nova forma de tentar se recolocar no ano. Então fica porque a questão. Porque senão fica... Então calma, velho. Os times que estão na Libertadores têm que aprender a jogar as competições. Agora eu quero ver o Corinthians vai jogar a Libertadores. Como é que vai ser? Só duas colocações aí. Eu não sei se rola ou não. Outro dia eu li que o Corinthians tinha interesse e estava atrás do René Júnior, que tá no Bahia hoje. Tá contratado hoje. Também. Bom volante, hein? Tá contratado também. Do Bahia também. É 2 anos de contrato. É bom volante o René Júnior. Ô Sombra, se você pegar, os últimos 6, 7 anos, talvez, vê qual é o time que mais acerta a contratação de volante no Brasil. Corinthians. Curica. E vê os volantes que o Corinthians contratou... E vê se algum dos volantes foram volantes famosos. O Elias veio da Ponte. O Christian era banco do Flamengo com o saudoso Caio Júnior. Trouxe o Jusilei, ninguém sabia quem era. Trouxe Petros. Trouxe o Ralf do Barueri. Trouxe o Gabriel do Palmeiras. Quando foi embora, o torcedor do Palmeiras não estava nem aí. Paulinho, é. Do Bragantino. Do Bragantino. E não é só o volante, não. Zagueiro aí também. Aí subiu alguns da base... Maicon, Malcom, jogador americano. Qual foi o volante que o Corinthians gastou? Milhões, renomado. Todos jogaram bola. Mas, Benjamin, eu acho que tá vendo aqui também. Tá vendo aqui uma divergência aí do que foi dito. Eu não tô pedindo aqui jogadores consagrados e jogadores caros, jogadores estrelas. Ele tá pedindo jogador que tem futebol. Aqui é qualidade, Benjamin. Por exemplo, o Zé Rafael, o meia do Bahia, fez um bom campeonato brasileiro esse ano, diferente do Júnior Dutra. Eu vi mais potencial de arrebentar no Corinthians no Zé Rafael do que no Júnior Dutra. O Júnior Dutra é um centroavante de um time aí como o Avaí, por mais que você diga, ele fez não sei quantos gols aí num time limitado como o Avaí, mas é o Avaí, cara. É o Avaí. Sombra, começo do ano, se alguém falasse pra você ou pra qualquer um, você quer o Henrique ceifador no time? Não. Todos iam falar não. Hoje, se você falar pra mim, o Jô vai embora, você quer o Henrique ceifador? Vou buscar no aeroporto. É outro jogador, amadureceu, é diferente. Que nem o Roger Vesguinho. O Roger, é a mesma história, coisa. É o Roger Vesguinho. O Roger. Então, acontece, velho. O Roger passou pelo São Paulo, pelo Palmeiras. Não, você fala assim, pelo amor de Deus. Parecia um ETzinho, não sei o que, tirava um sarro do cara. Vem cá, quem não... Se o São Paulo contrata o Henrique ceifador hoje, você ia ficar triste? Eu não quero. O Henrique ceifador. Pro São Paulo? Não, tô falando, São Paulo contrata hoje o Henrique. Você vai ficar chateado, falou, pô, que porcaria? Eu não vou pro Corinthians. Não, nessa altura do campeonato, não. Não, não é nem... Até o Roger, eu não ia ficar triste hoje. São Paulo... Apesar tá de ter o Prato, né? É. Apesar de ter o Prato. E apesar de dizerem que até o Ricardo Oliveira pode chegar também. Mas... Mas é mais um que chega pra tumultuar, é né, Sombra? Porque é. Não... O, olha, se você pega um ceifador ou um Ricardo Oliveira, chega pra jogar, cara. Como é que você encosta pega... um cara desse no banco? Aí, Marcão, você pega, pega no Rio, Guerreiro no Flamengo, Luiz Fabiano no Vasco, e quem fez gol? Roger e ceifador. Ah, mas o Luiz Fabiano é quase um ex-jogador também, né, Benjamin? Também. Quase não jogou mais esse ano. Quantos gols fez o Lucas Prato no Brasileirão? O ceifador fez 8. Mas eu prefiro a função... Prato. Como a função? É centroavante. Com certeza. Com mas eu certeza. Prefiro o Prato do que o ceifador, Benjamin. Com certeza. Eu prefiro. Não. Agora, quem fez mais gols? Centroavante vive de gol. O ceifador fez 18. E jogando no time... Que é 200 vezes pior que São Paulo. Não, não é 200 vezes, tanto que, assim, né, não é 200 vezes, mas é um pouquinho pior que o São Paulo, O Fluminense não é esse horror todo, né? O Fluminense tem dois bons jogadores no meio, ele tem o Wendel, ele tem o Gustavo Scarpa, né? Eu acho que teve o ceifador, que foi o artilheiro. Eu não sou muito experto de Fluminense, mas também não é esse horror todo, não, hein? Ah, tem o Henrique Zagueiro, que é um bom zagueiro, tem né, mano? Tem o Cavalieri, o goleiro também. Sornossa, é isso aí. Boa. Parece Tremoço, essa porra. É Sornossa, Tremoço. Sombra, posso falar uma coisa? Você pode, é regra ou exceção? Peraí que chegou o notebook. Chegou o notebook pra ver aqui. O Ale, ele é o único que ele vai com o notebook pro banheiro. Bizarro. Ô Vieira, o duro é atualizar essa porra aí. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui, isso. Ô Sérgio Louco, dá uma olhada no notebook. Não, você catou. Isso aí você forra o chão do carro, né? Como é que o cara da F5, velho? Ale Oliveira é um monstro mesmo. Dá uma olhada. Deu uma amassada, mas eu posso falar? Deu uma amassada. Pode. Deu uma pequena amassada. Pequenino. É, pode falar? Pode. Pode, você tem que falar. Olá, eu sou o Alê. Muito boa tarde, viu, pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Tava vendo a discussão de vocês em altíssimo nível e qualidade. Sim. Mas queria dizer uma verdade que tem que ser dita, que doa quem doer. Embora eu goste muito dele, do Décio Pitinini. A última vez que o Mota foi no estádio foi pra ver o show da Madonna, velho. Que isso! Ele tá dormindo pra sua opinião. Nossa, ele tá nem aí pra você, Ale. Tá dormindo pra sua opinião. Modinha. Ele o Mota dormiu, vai pra estádio pra ficar vendo o cara no mictório. É isso, o famoso zóio de treina. É, eu vi teu pai lá, tava lá o velho, fazendo xixi sentado. Bigolim. Isso, porra, que xixi sentado. Gente do céu. Lembra o ouvinte que ligou aí e falou isso, Domênico? O Mota ficou bravo, xingou o ouvinte. Xixi sentado. O Mota não é disso. Nossa, sacanagem esse troço aí. Olha, tem um ouvinte aí no Twitter, Wesley de Assis. Tá bravo aí, ele põe uma foto aqui e diz... Esse é o cara que diz que a festa foi ridícula. Então, pois Motinha é. Fazendo o símbolo da Independente no meio das bandeiras lá do São Paulo, hein? Nossa, pois é. Ô, Mota, você precisa ser exigido. Eu não sou do São Paulo Futebol Clube. Eu sou torcedor. Foda, São Paulo entrou e faz festa. Você é um torcedor. Torcedor com T.O. Donizete. Comemora aí, ó. Comemora aí. Os antes aí estão tudo comemorando aí, porque o São Paulo tá na M. Ele é o nodo reagoso. O que tinha de site aí, o que tinha de perfil e de site com contagem regressiva, né? É. Um monte. Mas vamos lá. Ô, mano. Mas se depender do pinote do Leco, uma hora esses sites vão dar certo. Mas, ô, mano, você concorda com... Fazendo de tudo pra dar certo. Fazendo de tudo. Você concorda com o Andrés, que deu uma tirada com o Flamengo? Lá, diz que vai tratar as dívidas do Corinthians como o Flamengo faz? Ele acabou dizendo, né, RG, que o Flamengo ele devia um caminhão de dinheiro. Não, aí ele falou anunciou, o seguinte, ele abriu a dívida. É, ele falou o seguinte, e aí renegociou essa dívida e todo mundo fala, o Flamengo diminuiu a dívida. Não, ele fez um acordo para poder pagar. Ele deu um exemplo para as pessoas entenderem. O Flamengo deve 100 milhões. Aí o Flamengo vai lá e manda 2 milhões. Aí ele falou que todo mundo acha isso legal, entendeu? Então é o que ele vai fazer também. Então, RG, o que acontece é o seguinte, ele expôs de uma maneira de que o Flamengo devia um caminhão de dinheiro e depois ele abre essa dívida aí, é a mesma coisa, você tem uma dívida com o banco, vamos lá, você deve 100 mil reais pro banco. Não, você viu que ele deu o exemplo do Paulo André? Ele falou, eu devo 10 milhões. Não, explicar, gente. Você viu que ele falou, eu devo 10 milhões, vou lá e ofereço 2 pro Paulo André, pronto. É o que ele disse que o Flamengo fez, eu não tenho noção, porque eu não acompanho as finanças do Flamengo, mas ele expôs da seguinte forma, Sombra, Se você deve lá um dinheiro pro banco, vai, você deve 100 mil pro banco, e você não tem como pagar, e essa dívida tá lá ativa, sim, e você falou, ó, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, a tendência é que o banco te ligue. Você reconhece essa dívida e o banco te liga pra tentar fazer um acordo. Certo. O banco fala, você não tem 100, eu aceito receber, sei lá, 40. Aí você financia os 40. E aí todo mundo, ó, o mano que devia 100, ele agora só deve 40. Ele expôs dessa forma falando que o Flamengo fez isso. Se foi bom pros dois lados, o mérito pois do Flamengo, é. Ué. Daí. Celso Russomano aqui agora. Aqui agora. Continuando com o estádio 97, tem mais manchetes e tem placar. Do estádio 97, informa! Lá na Arena da Baixada! Atlético Paranaense 1, 2, 3. Na hora eu pensei, ah, vai ser aquela do tradicional ano. Goleada no ar do Palmeira. Mas parou por aí. Que pena. É, Domênio, tá aí, ó. Você achou que ia levantar só o Zé Roberto esse ano? Levantou o título, ó. Time com o maior placar de 2017. Palmeiras ganhou? É o maior número de placares do ano. Viu como todo, viu como todo investimento não foi em vão? É nosso, Dodô. Eu acho que assim, antes do Domênico falar, investiu errado, hein, Marcão? Marcão precisa cantar um negócio. Ô, Marcão, o que você estava cantando fora do ar? Aquela música. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Isso é sacanagem, hein? A saideira, né, velho? Isso é sacanagem. Aí, olha aí. A saideira. Fala da Naba, fala aí, Dodô. É o ritmo do carnaval 2018. Vai, seu Bento. Ô, Dodô, os caras. A Anitta quer fazer uma participação. Esse trio elétrico. Falei. Ah, esse é coisa linda. Esse aí já tô organizando aí, pegando os abadá. Atrás do Dodô só não vai quem já morreu. Ah, que delícia. Sucesso, hein? Ai, Dodô, esse é Dodôzito, hein? Ó, seu Bento. Vou falar aqui, deixa esse cara pra lá, velho. Fica dando atenção, não. Fala do Parmeira, hein, você. Aqui, ó. Chupa, seu Bento. O maior número de placar e ficou em segunda aí, na frente dos trouxas aí. É isso aí. Ah. Ele ganhou a grana dos crochê. Vou passar aqui, aí, gente. Nossa, é brigadeiro. Deitado, ganhou 11 milhas. Quarto ganhou 11 milhões ainda. Quarto colocado, seu Bento. Quarto colocado, Corinthians. Só, Falando, 12. Estamos falando do placar da Genoveva no ano, hein? Só 12 placares. Brasileirão. Quase não. Aí, ó, dá uma chupada aí, cambado diante. Terceiro colocado. Santos, 17. Chupa. Segundo colocado. São Paulo, 21. Nossa. 21, São Paulo? 20. Caraca. Perder, hein? Primeiro colocado. Palmeiras, 22. Parabéns, Dodô. Boa, Dodô. Parabéns. Fio. Parabéns, Domênico. Mas vamos lá, o Palmeiras... Vai comemorar com a Leiloca, aquele teu bagaço, não? Aquele... Vai dar uma salgada no badalo hoje, não? Bater aquela virilha gostosa, Dodô? Fala, seu Bento. Vamos lá. Vai dar uma porrada em alguém, vai ser em mim. Tô mais perto. Não, vamos lá, Palmeiras. Eu não tô entendendo hoje a felicidade de vocês, eu juro por Deus. Porque o Estádio 97 é o programa mais feliz do rádio. Mas eu não tô entendendo. Dá uma volta olímpica porque, aí, Dodô. Tira uma volta os disso, únicos sombra. Que podem ficar felizes é o Mano e o Benjamin. Não, mas... E o Vieira que ganhou agora recebeu. Não, a gente tá aqui pra aproveitar. Não, vocês não estão pra porra. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Sua aí. E não ganharam porra nenhuma. Na colocação que vocês ficaram, vocês ganharam os 600 mil e olha lá, hein. Tá? Não tem problema. Não tem pobre. É, mas vocês estão igual a gente, Domingo. Também não ganharam nada. Nossa! É verdade, Motinha. Esse ano não ganhamos nada. O ano passado não ganhamos. Vocês ganham desde quando vocês ganham. Estão ganhando tudo, né? Os últimos anos estão ganhando tudo, né? Fechando o programa do ano. Vocês estão ganhando tudo os últimos anos, pra falar assim. Vamos a Florida Cup. Vamos a Florida Cup. Ô, Domênio, o troféu do Mickey. Ganhando tudo, vocês. Onde foi mal o Palmeiras, né? Primeiro tempo. Foi mal ontem só. Não, mas ontem, só ontem. Eu vou dar uma cornetada. Esse Luan, e se pintar alguma coisa pra ele, mas pode soltar, velho. Perigoso, né? Esse Luan não é do ramo. Eu ouvi que ele pode ir pro Santos. Então vai pro Santos, o Luan. Pode ir. O Palmeiras fez uma proposta pro Rafinha lá do Bayer, tá esperando ver se vai continuar lá no Bayer. O Rafinha... E o Rafinha, vem ou não vem o Rafinha? Então, fez proposta. Mas e aí? Mas até quando? Não, o Bayer quer... O RG, oi. Eu falei com ele semana passada. Ele falou que tinha que esperar dezembro, que ele ia ter uma reunião com a diretoria do Bayer. Vai fazer um leilão. E só depois dessa reunião, ele ia saber se ele ia voltar pro Brasil ou se ele não ia. Tem Flamengo e Palmeiras na briga. Aí é briga boa, hein? O Corinthians não quer o jogador, não? Não, Rafinha não. O Corinthians tá atrás do Zeca. Olha, o seu Bento, o que falar, né? O ano foi lamentável, né? Fizeram lambanças, né? Não souberam administrar o ano do Palmeiras, porque sabia que a Libertadores ia ser o ano inteiro. E o Palmeiras acabou largando o Campeonato Brasileiro muito cedo, muito precocemente, né? Pensando que ia ganhar. Eu digo sempre aqui, e vou repetir de novo, um time que prioriza ganhar um campeonato de mata-mata... É difícil, viu, cara? Não é fácil, não. Tem não muita é... camisa, não, viu, Domênio, que nem o Grêmio. Não, mas não é camisa, ô Vieira. Vocês, o ano passado, também tentaram e não conseguiram. Dificilmente você consegue. Raramente. É o que você falou. Porque, às vezes, você pode dar zica, tchau, né? Você tá num dia... Se você tiver num dia ruim, foi o que aconteceu com o Palmeiras com o Barcelona. O Palmeiras tentou segurar lá o jogo, a ida, e perdeu a classificação na ida, na porque ida. Não fez gol fora. Você entendeu? Não fez gol fora, não. Copa do Brasil que não terá mais a esquema de gol fora. É mesmo? Não. Ainda bem, porque isso daí é ridículo, cara. E você viu a bagatela que vai ganhar o primeiro colocado, meu? Quanto? 58 pau. 58 milhões? É, isso desde a primeira fase até a final. Então, quer dizer, o que vai ter de cara priorizando a Copa do Brasil ano que vem... Chupa Libertadores! Nem Libertador, é o próprio brasileiro, Sombra. A verdade é uma só, mas aí é que tá. Se você cai nessa roubada de priorizar uma competição de mata-mata... Vai continuar dançando. Vai dançar, não tem jeito. Palmeiras, Santos, aí que aconteceu. Priorizou Libertadores o tempo todo. Libertador, não ganhou. Todos. Apenas um ganha, gente. É um apenas que vai vencer. E pontos corridos é a mesma coisa também. Só que pontos corridos você tem ainda a chance de você buscar. Se você, porque o que eu digo é o seguinte. Se você pega um jogo que você tá ruim... Ou o juiz te complica, acabou, não tem volta. Não vai ter a volta vai ser muito difícil você reverter. Num brasileiro, você tem lá... Tava morto, se o cara de repente ficou vivo contra o Corinthians, Dodô. Você entendeu como é que funciona? Né? Num pontos corridos, você pode buscar. Você pode chegar, mesmo que tenha uma lambança num jogo. No brasileiro, o próprio Santos com essa bagaça toda que tá, que foi... Dodô, se tivesse aberto mão lá atrás, né? Lembra, teve uma época que falou, não, vamos poupar e tal. Então, você entendeu? Aí poupa, é o que aconteceu. Poderia estar disputando bem mesmo. E teve a chance ainda de ganhar. Ainda teve, assim. Quando só tava numa competição, aí é que é uma incompetência desgraçada. Entendo também que no jogo, vou repetir, contra o Cruzeiro, o Palmeiras foi garfado lá. Uma coisa é você entrar, porque o Palmeiras venceria aquele jogo. Uma coisa é você entrar 5 pontos de diferença, outra coisa é você entrar com 3 de diferença, sendo que se você ganhar, essa diferença não existe mais. Sim. Você passa na frente do outro. É diferente. O time que tá jogando com essa diferença joga diferente. Joga mais solto. Lógico, joga mais longo, não tem a dúvida. Então foi garfado. Solto, né? Mas também não pode ir também colocar, foi garfado, perdeu por causa disso. Não perdeu por causa disso. Perdeu por incompetência. Primeiro porque se contratou um treinador achando que ia ser o cara. Quando na verdade o cara não fez nenhum brilhante trabalho. Tanto que derrubou a Ponte Preta. Ajudou a cair a ponte para a segunda divisão. Caraca. Putz, a pontezinha foi pro saco. Hein? Era o Eduardo Batista. Obrigado, ou seja, Rodrigo. Treinador fraco. Não adianta você apostar em treinador que é fraco. Então começou errado já, para 2018. O ano inteiro. Olha, o Marcão, diferente você falar, o Roger, pelo menos, ele treinou, diferentemente do Batista, ele treinou 2 agremiações de camisa. Mas, né? Sinceramente, Domênico, você acha que o Roger segura esse vestiário do Palmeiras aí? Lucas Lima? Não sei. Isso só vamos saber. Não adianta aqui ficar só sobre teorias. Teorias não existem, né? Não existem teorias. Na conspiração tem. Não, teoria aqui. Vou ficar falando, Urbana, deixa de eu achar, não vai achar. O outro acha, um acha uma coisa, outra coisa. Eu não vou dizer o que eu vou achar. Eu só acho que é difícil. Não dá pra comparar o Eduardo Batista com o Roger. Não. O Roger, você percebe que ele é um cara que é mais realmente um cara de tática, o cara conhece de futebol. Esse time do Grêmio aí tem muito da mão dele. Sim. Tem muito da mão dele, né? Essa é a verdade. Né? Tem bastante da mão dele. Eu não acho. Um cara que no Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Mineiro lá e tal. Aí você fala assim, mas o Grêmio é uma porcaria. Tudo bem, mas só tem 2 e 1 tem que ganhar. Ele fez a parte dele. E depois não teve a sequência no trabalho. Né? E nenhum outro treinador também conseguiu arrumar o Atlético Mineiro. Então, esse precisa ter um pouco mais de tempo para saber. Não é o treinador que, se você me pergunta, você gostaria do... Não gostaria. Acho que já que tem que apostar no novo, ou deixa o Valentim, que é o cara que tá lá, que conhece o elenco, e aí ele pelo menos pega um trabalho do começo, ou você pega, por exemplo, vai apostar no noivo, vai pro Jair. O Jair é o treinador Jair que, pra mim, no meu ponto de vista, fez um dos melhores trabalhos do ano. Ao lado do Dorival, do Renato Gaúcho, não, do Carille, do Corinthians. Mas vou dizer mais. Acho que talvez ele tenha feito um trabalho até melhor. Porque o time do Botafogo é ridículo, cara. É ruim, é muito ruim o time do Botafogo. Ele vai ficar no Botafogo, afinal? Não sei, mas o time do Botafogo em si é ruim. O Jair Ventura? É. Olha, ele tem contrato até dezembro de 2018. Eu tinha ouvido uma história, alguma coisa... Ridículo, cara. É ruim, é muito ruim o time do Botafogo. Ele vai ficar no Botafogo, afinal? Não sei, mas o time do Botafogo em si é ruim. O Jair Ventura? É. Olha, ele tem contrato até dezembro de 2018. Eu tinha ouvido uma história, alguma coisa meio confusa lá, porque tem eleição no Santos. E outro Botafogo. Eu não me lembro quem é, acho que tem um dos candidatos lá que gostaria do Jair no Santos. Deve ser o Pérez, né? É, e também tem outra, né, Beja? O Botafogo não conseguiu a vaga da Libertadores, porque até a última rodada tinha chance, não conseguiu a vaga. E de repente, quem sabe ele vá para alguma agremiação que vá disputar a Libertadores, né? Dos que vão disputar, o Palmeiras já contratou técnico. Vamos lá, o Corinthians não vai mudar. O Grêmio não vai mudar. O Santos está à procura. Santos vai mudar. É um que pode procurar. Provavelmente. E eu, se eu sou honesto em dizer, RG, se eu sou o Santos, eu vou para cima do Jair. Mas não o São Paulo vai mudar ou não? O São Paulo, eu se fosse o São Paulo, iria para cima do Jair. Eu não ficava com o Dorival. Eu manter o Dorival. Para nós é uma felicidade muito grande em manter o Dorival. Pro Marcão também e para todos nós. Agora, o Dorival é fraco, desculpa. O Dorival é fraco. Mas é ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista. Ué, o Marcão acha ele bom. Eu acho que pro São Paulo precisa de mais. Não pode ter um Dorival. Para mim, só pra ter que ter mais. Pô. É mais. Três Dorival? Não mais de Dorival. Não, acho que nem três dá, viu? Tá. Se juntar. Tem que pegar outros aí. Pega o Júnior, pega o fraco, pai, cara. Fraco. Pra mim é fraco. E hoje em dia tá difícil você pegar treinador bom, né? Tá difícil. Cara. Então acho que, sei lá. Então o Santos e o São Paulo podem ser. Podem ser que vão pra cima do cara. Eu iria. Se eu sou o São Paulo, se eu sou o cara forte lá que manda, vou pra cima. É, mas nessa altura... Aproveito nessa... Porque assim, Sombra, o Flamengo não vai mudar. O Abelão continua no Flu? Os que tem dinheiro, prestem atenção, não vai mudar. O Abelão tem uma reunião, enquanto ele não estiver lá do presidente do Fluminense... O Abelão já é melhor. Ele não define, mas parece que pro Inter não vai mais, não. Então, o Abelão, por exemplo, seria bom pro Santos ou pro São Paulo? Sim, puta treinador. Pelo menos é um cara que sabe gerir pessoas, cara. Só que você tá pensando dessa maneira, Domênico, eu entendo. Eu também acho que o Dorival... Eu não acho que é ruim, como você diz, e não acho que é o melhor técnico do mundo. Eu acho que é um técnico mediano, tem os seus prós e os seus contras. O que acontece é que você não pode esquecer o seguinte, São Paulo veio aí numa arrancada, no segundo turno, né? Melhorou sua situação. E não esqueça da questão grupo. O Dorival, ele montou ali um grupo e tem muita gente que, inclusive, quer a sua permanência. Petros, então, inclusive. Quando a gente vai ver, o clube, a gente não pode analisar só essa questão, assim. Porque, você falou, o Jair Ventura, não estamos falando do Guardiola disponível no mercado, né? Sim. Então, você vê lá, Petros, Hernanes, Jusilei. O Jusilei acho que deve ficar. Parece que há indicadores bons aí que deve ficar. Prato, todos eles gostam muito do Dorival. Se o grupo comprou a ideia do cara, de você fechar grupo... Um abraço. É muito importante. É muito importante. Se o grupo comprou, então acho que o Santos deve vir pra cima do... Acho que o Santos, acho que é um clube que tem oportunidade. O Jair ou pelo menos o outro lá. Eu gostaria muito do Jair, velho. Mas tem um detalhezinho aí, né? Fala aí, Ale. Porque eu também. Você sabe alguma coisa? Não, o Jair é muito bom treinador. Pra mim, tá entre os três melhores de 2017, sem dúvida alguma. É, os três destaques. Né? Quem é o melhor de 2017? Eu vou de Renato Gaúcho. Eu também. Renato Gaúcho. Mesmo, óbvio, né? Mesmo fazendo a ressalva do Carille, que fez um excelente trabalho. Agora, o Jair, no pouco que a gente viu dele, que foi muito bom... Era um treinador mais defensivo, né? É um treinador que jogava mais no contra-ataque. Essa foi a característica do Botafogo. No Santos, a torcida, a diretoria, gosta de um time mais agressivo, gosta de um time que vai pra cima. É. Eu não sei se, de repente, poderia ser um problema ou se ele tem outras maneiras de jogar, só jogou assim porque o Botafogo tinha suas limitações. Eu acho que sim, Ale. Eu acho que o Jair me parece um cara a se adaptar às circunstâncias, aquilo que ele tem na mão. Eu acho que no Botafogo... A gente nunca viu, né? No Botafogo, ele talvez não tivesse tantas opções, a própria filosofia do time, como vai ter, como teria no Santos, entendeu? Olha, daqui a pouco a gente vai abrir a cápsula do tempo, vai ver quais foram os times. Vamos ter pontuação. Ô, seu Benjamin, o senhor foi embora e não usou a capacete de burro. Mas qual que é a pontuação? Vamos falar a pontuação. Peraí, por que eu fui embora e não usei? Mano, não abriu ainda? Não, ano passado. O senhor tá devendo do ano passado. Você era rebaixado. Eu usei, sim. Hã? Tá louco? Tem foto? Não, senhor. Tem foto minha com chapéu de burro? Não. Mas isso foi no primeiro ano. O senhor foi bi. Você é bem rebaixado. O senhor foi bi o ano passado. Eu não fui, senhor. Nossa senhora. Tá lá. Tem foto minha com chapéu de burro? Não. O Data Bar não mente. Eu acompanho o programa faz tempo. Agora, pelo que eu vejo, que eu me lembro aqui... O beijo é bi já faz tempo, não é do ano passado. Não. Pra concluir rápido também, que as manchas ficaram grandes aí, né? O Palmeiras remonta um time. O que fez o ano passado, que não deveria ser feito, que foi errado remontar o time, porque era o time campeão. Você não pode remontar o time, você pode até contratar 2, 3 contratações no máximo, só pra reforçar. Mas montou um time novo, Ale. Vamos ver se vai usar os meninos da base, campeão aí. Aliás, você viu? Não vai. O Palmeiras chegou uma porrada de categoria de base. Não vai. Desde o 12, campeão. Sub-12. Tem um monte aqui, sub-20. Não, em várias finais, de sub-17, sub-15, sub-12. Chegou em quase todas. Bota sub pra caramba. É o sub-mundo, né? Pior que não vai, viu, velho? Não, mas com esse monte de contratação, não tem chance. Pega a garotada do sub e leva lá no McDonald's. Vai fazer melhor. Porque aí vai se dar bem. Né? Aí sim. McDonald's, meus amigos. Vocês têm que ir no McDonald's. Todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada. Olha só, segunda-feira, hoje é segunda-feira, mais conhecido como o dia da preguiça. Dia de bater papo sobre o final de semana com seus amigos. Então vai no McDonald's. Hoje é dia do triplo Crispy Bacon, meus amigos. São três hambúrgueres. Bacon crocante. Queijo cheddar. O Maltinha falou que é o melhor queijo que ele gosta. Esse é o melhor. Cebola crispy, ketchup e mostarda, meu Deus, por apenas R$8. Olha só R$8. E pra deixar mais gostoso, acompanhe de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90. Fala sério, hein? Deu fome, hein? Todo mundo aqui com água na boca, né? Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia de triplo crispy bacon sombra. Legal, e olha, você que ligar e disser todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Você pode assistir o Estádio 97 online também através do youtube.com/radioenergia97 ou facebook.com/energia97fm ou no nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Para você assistir, não tem desculpa, é um monte de canal, tá bom? E para participar com as suas cornetadas, o número é o 943-530-150. Deixa sua mensagem de áudio gravado e a melhor mensagem. Aí vai valer da melhor pergunta, mais perspicaz, ou a mais engraçada, ou musiquinha, né? Não interessa. Ganha boné Estádio 97 Vista Aérea e camiseta Estádio 97 Dente Beat. Então manda lá, 943-530-150. Não esqueça de dar o seu nome no recado, tá bom? Isso aí. Manda aí. Estádio 97 também tem o oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crispy Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8. Também no oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Então busca no novo Buscapé. Dá um busca pé. Vamos a três ouvintes agora na sequência, porque agora é hora do momento sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Jingle Bell, é o Mano Noel. Ele adora pegar um saco e dar o anel. Diz que é macho e é gavião. Faz academia pra levar ferro no botão. Ai. Ele é uma bichona, isso eu já sabia. Ele brocha na zona. Nossa. E quer namorar com Kia. Kia. Olha a música do 2005. Ele adora pegar um saco e dar o anel. Ei, gosta, viu? Ah, sensacional. Broxa é o seu pai. Alô? Ah, alô? Consegui, baralho. Que véio estéreo. Bruco. Quem é? Domênico. E aí, boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual o nome? Fabiano. Do quê? Araújo de Oliveira. E quantos anos, ô Fabiano? Tenho 38, Domênico. Ah, 38, RG. Assim com esse tempo, não. Como assim, esse tempo, não? Quando chove lá em Santo Isabel... Tem uma dessa. Lá na chácara, tem muita... Na grama, fica cheio de cararujo, sabe? Cararujo. Ah, eu parei. Sensacional! Cadinho, nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quem tem. Agora eu vou falar, nem o Domingo. É muito, hein? Aí é muito. Não. É muito, isso aí é muito. Adorou, sim, eu vi. Pela cara, eu vi. Não falou fora do ar, foi ruim. E ruim o quê? Ah, merda, isso aí. Vocês não sabem o que é bom, rapaz. Ah, merda. Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Cara, eu sou da Zona Norte, Jardim Tremembé, velho. Tua área é Tremembé. Já abriram lá o Horto aí, tem uns parques, tá tudo fechado, né? Só da febre amarela. Eu moro aqui perto do Horto, cara. Ah, os macacos. Mas já abriram os parques aí ou não? Já abriu. Ah, então tá bom. Caiu no Horto, macaquinho. É, você não vira morto florestal, né, velho? Sensacional. Mas vou te falar também, RG. Qualquer motivinho também, os caras fecham a parte. É, meu irmão. Ah, um surtozinho de febre amarela. Só, né, mano? Só isso. Imagina. Mas é um animal, né? Tá vindo um macaco lá. Deixa o macaco com a febre dele. É um jumento, né? E o time? Ah, então vamos parar de andar na rua porque a leptospirose tá aí. Tem um monte de mijo de rato na rua. Vamos te catar, ó. Ô, Marcão. Manda aí, Fabiano. Sobe o hino do tricolor aí, cara. Ah, molecão, é nóis. Ô Fabiano, você viu ontem lá o gol que o São Paulo fez em cima do Bahia, cara? Vi, cara, do menino Brenner lá. Você acha, que o Jean goleiro é o novo Rui Rei aí, cara, da história recente do futebol ou não? Entregou, hein, rapadura, hein? Mano, na moral. Tomara que venha, né, velho? Ah, ali já tá assinado, hein, velho? Depois que ele fez ontem. Acho que ele deu até um comentário. Gostei muito daquele taco que ele espirrou pra trás ali. Bola recuada, vocês viram? É. Nossa, tá assinado, por já, isso que ele agarrou a bola tá assinado. Mas justiça seja feita, o gramado do Morumbi, principalmente naquele pedaço ali, tava horrível, hein? Ruim. Mas ruim. Ele estádio velho, né, mano? Na grama é nova pro seu governo, tá, mano? Dá uma segurada. Velho. Mano, inclusive tá fresquinha, se você quiser comer. Não, a sua prima já tá lá provando. Não tenho prima, não adianta. Tem sim, todo mundo tem prima. Se você não tiver prima, tem umas no 222. 222? Aliás, olha, a galera 222, a audiência é grande do estado lá dentro. Um abraço a todos 222. E o escândalo também. Todo mundo com entrada VIP. Um abraço a todos, hein? Como que é, Fabiano? Tem umas primas em Santana também. Mas fecharam o 237. Só em prima em Santana é só no 237? Na Tiana 53. Onde mais tem prima aí que você conhece em Santana? Ah, cara, ali é Jovita, né, velho? 237. Você não sai de lá, fala aí, velho. Não. Meu Deus. Tá lá, cara. Pô, irmão, esses prefeitos que não gostam da zoeira, hein, mano? Ah, é? É, pergunta pro Marcão, pro Mano aí, se os caras não conhecem. Ah, o Marcão. Quem nunca, né, Fabiano? O Marcão é aquele que o gato lambeu a bunda dele. Não, é o do Mano. O Mano. O gato foi lá e deu uma linguada. O bagulho é o seguinte, essas casas aí, mano, a gente tem que parar com essas frescuras aí, mano. Porque é muito lacre ficou lá, viu, mano? Ah, certeza, Fabiano. Mas, ô, Mano, você que já. A Thaís sabe dessa história do gato ou não? Acho que deve saber. Deve saber, né? Dá um livro aberto, mano. Você acha que no começo do namoro ela te olhava com uma cara tipo, preciso esterilizar esse menino ou não? Precisa dar um banho de diabo verde, né? É. Não é só a tua vida que é um livro aberto, tem outra coisa que tá bem aberta aí. Pelo é. Olha lá, falou sabre de xixi aí. Ah! Sabre de xixi. Sabre de xixi é brincadeira. Língua de gato, não sei, aquela linguada de vaca, aquela que pega, sabe? Que vai desde lá de baixo até aquela mexida no badalo, né? Aquela é uma delícia, porque vai e pega, sabe? Você gosta, Lê? Faz barba e cabeça. Pega um zóio de goiaba. Dá um arrepio, né? Ô, Fabiano. Opa! Tá sabendo? Depois que você sai andando, parece que você tá com caganeira, né? É, tá tudo melado. Ô, Fabiano, o Cruzeiro aí tá querendo prato, né? Aí os disse que o São Paulo ficou muito pé da vida, falou que pode até a FIFA contra o Cruzeiro, porque conversaram com o Prato, ofereceram um dinheirão pra ele, só que é o seguinte, tem que pagar o Prato, né? Quem vai pagar? Com certeza. O Cruzeiro não tem dinheiro pra pagar o Rudes. Quem vai pagar o Pato? Não, o Cruzeiro não tem dinheiro pra pagar o Rudes. Mas sério, isso que eles fizeram contato com o Prato? É. Olha, o negócio é o seguinte, o São Paulo aí fica dando uma de mole aí, o Zuguinho da vida aí tem que chegar lá pro Cruzeiro e falar assim, você quer o Hudson, bicho? Paga essa porra à vista. É, os caras querem parcelar e não sei quantos seis lá. Vezes. Não tem essa história de parcelar, não. Você quer o Hudson, paga. Chega aí e paga. Ou então o Cruzeiro tá quebrado, velho. Como é que vai pagar pelo prato? Então, mas troca pau a pau, o Hudson com o Arrascaeta, então. Ah, sugestão, bacana, bro. Ah, mas aí os bobos geralmente somos nós, né? É. Não são os caras lá. Geralmente os bobos no futebol têm sido nós. É. É. Então, mas o São Paulo ainda tá devagar nas contratações, né, velho? É, né? Libertadores. Não, Fabiano, mas aí é que tá, né, cara? O São Paulo é efetivamente conseguiu se livrar da Série B aí algumas rodadas. Então, os caras esperaram um pouco pra fazer o planejamento pro ano que vem em função disso, né, mano? Sim. Mas, ó, é que o Palmeiras vai ser sempre o parâmetro que vai deixar o torcedor adversário feliz ou não. É. Então é o seguinte, o Palmeiras, naturalmente, vai ser o time que vai fazer, talvez... Não digo as melhores contratações, mas talvez as contratações que deem mais repercussão, provavelmente vai ser o Palmeiras. Naturalmente, torcedores adversários vão olhar e vão falar, pô, e os caras contratando e nós nada, Diferente. Eu sou da mesma opinião que o Benjamin. O importante é você trazer jogador que encaixe no conjunto e que seja bom e tenha comprometimento. Sim, que jogue bola, né, velho? Tem que ser. Não adianta. Cara, você não tá na Libertadores, velho. Você tá se baseando no churrasco da laje que vocês vão. Corinthians, Santos, Palmeiras, Grêmio vão estar na Libertadores, irmão. Bom, então se esse time aí vai passar vergonha lá, mano. Bom, com esse time aí vocês não passaram nem na Sul-Americana, na Libertadores vai ser uma ridícula aí. É, passar campeão, vergonha. Então dá uma chupada vai aí, passar vergonha. Cambada de antes. É, esse cara que tá falando aí que o São Paulo não tá na Libertadores. Esse cara tem nome, meu. Esse vacilão? Vacilão. É, vacilão. É mesmo. Ele vai passar vergonha em 2018. Vai mesmo. Peraí, esse time é melhor passar vergonha e ter a certeza que meu time vai estar lá? Pelo menos vai estar. Não, que ficar de fora aí, bacana. Ou stand-by. Ué, mudou de opinião, mano. Ô, Domênico. Já falou isso. Manda que não vai passar vergonha. A sua TV tem um negócio lá chamado stand-by. Esses caras são os stand-bambi. Vou ficar de lado aí. Nossa. Não sei quem vai passar mais vergonha, cara. Se é o Grêmio no final do ano contra o Real Madrid ou o Corinthians na Libertadores ano que vem. O Grêmio, Marcão, filho. Marcão, eu vou falar novamente aqui, ó. Eu quero... Cadê o trouxa do Bá pra gravar aí também? Então, faz assim, ó. Eu já vou repetir. O Arthur não joga, hein? Ó, 4 do 12... Tá a camisa do 4 do 12, 18:47. Ah. Eu vou jogar o Mundial e eu garanto pra todo mundo aqui, ó. Ai. Que o fiasco que o Santos fez, o Grêmio não faz. Nossa, nem o Santos, nem o Internacional. Peraí, não vai passar do primeiro jogo, velho. Olha, ele tá falando fiasco, de assim, golear. Nós vamos perder, mas não vamos ser goleados. Deixa eu te falar, eu tô indo pro Mundial com o Cortez, Fernandinho. Não, deixa eu terminar. Eu tô indo pro Mundial jogar. É 80-20 pros caras, ou não é? Você tá indo, você vai ficar. É ou não é? Eu acho. Você foi generoso. 85-5, hein? 20 você foi generoso. É ou não é? Vamos ser sinceros. 95-5. Agora, o outro aí acabou de dizer, eu prefiro passar vergonha do que não participar. O que, que ele tá falando? Na comparação no individual, jogador com jogador, dá 8-3. Eu fiz uma comparação. Comparação tá dando 6-5 pro Grêmio. Não. Eu vou falar minha comparação. Começa pelo goleiro, vai. Mas na boa, ô Mota, na boa. Começa o cara que vai pro Mundial. Lógico que dá. Você não sabe nem quem é o goleiro do Real Madrid. Quem que é? É o Navas. É melhor que o Marcelo Groy? Não, o Marcelo Groy é melhor. Eu acho melhor. Tá, então. Pronto. Um ponto. Faltam 10. Vai, calma, peraí, vamos lá. Lateral direito. Carvajal é o Edilson Barriga de Cabela. Edilson tá jogando muito. Carvajal tá jogando demais. Cala a boca, Carvajal joga muito. O Edilson, ele bebe mais que o Carvajal. Carvajal joga muito, para, Vieira. Pra mim, o Grêmio ganhou. Pra mim, o Grêmio só ganhou no goleiro, no Pedro Jeromel. E no... Lua. O Luan com o Cristiano Ronaldo? Não tem como. O Jeromel ficou com o Varane, então, né? Então eu vou mostrar mas pra vocês. Mas eu prefiro o Jeromel do que o Varane. Eu vou mostrar pra vocês o áudio que tá rolando em Porto Alegre da comparação Grêmio-Real Madrid. Meu Deus. Nossa. Dá uma olhada, é genial. Então, tem gemido? Tem gemido? O mas é muito melhor que o Navas. O Edilson, o Carvajal, equivalem-se. Jeromel, bota o Sérgio Ramos no bolso. O Kahneman, esse Varane aí, mas não, ele não Ele não lustra a chuteira do Kahneman, velho. Esse cara aí tá bêbado, velho. Falando. O Marcelo estão ali. Um pau a pau. O Jailson e o Casimiro. Aí. É, dá uma desequilibradinha pra lá, primeira. O Arthur, cara, o Toni Kroos, um dia ele sonhou ser o Arthur, jogar o que o Arthur joga. O Ramiro e o Modric. Não pode ser verdade. Pra se equivalem. Tá? O Ramirinho ganha porque o Ramirinho é do Grêmio. Tá? O Fernandinho bota o Beio no bolso. Isso. No bolso. Tá? E o Luan, não quero nem falar de Cristiano Ronaldo. Eu vou dizer assim: o Luan, velho, ele é o Lionel Messi, velho. Então, nossa, assim, acabou pra ele. Nossa, que vexame. Acabou. Não, quer dizer, o Real só um ganhou. Ou seja, não, e sem contar que o cara ainda não contou, Vieira. O cara ainda não contou o Isco. O cara não contou o Benzema. Só isso ele não contou. Não, deixa ele. Mas isso aí é brincadeira. Eu acho que é brincadeira. Mas eu gostei, a que eu gostei mais foi Cortez e Marcelo. Que vale, Brasil. Essa daí foi a melhor. Os caras são muito bons, velho. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá, mano. Eu vou estar lá no fim do ano. Vamos ver o que dá. Ah, vai. Ah, vai. Ô, Fabiano. Pensou o Grêmio roda no primeiro jogo? Quarta agora, né, Vivi? Não, Mazembe não. É quarta-feira agora, né? Não, é terça. Não, terça-feira, dia 12. Não, não. O Grêmio tem que passar na primeira fase porque eu quero ver final. Não, claro. E vai, pode pegar o mexicano, né? O Pachuca. O Pachuca. Que é embaçado, né? Você gosta do Pachuca? Ah, mexicano, a única coisa boa que tem no México é o Chaves, velho. Vocês estão de brincadeira, mano. É, time mexicano, eu sempre ouço aí os caras. Né? Ó, time mexicano na Libertadores, tem que tomar cuidado. Quantos mexicanos venceram a Libertadores até hoje? Nenhum. Quantos? É porque aí não vai pro Mundial, né? É verdade. E um abraço pro Portuga, esse trouxa que tá ouvindo a gente. Que ai, o argentininho, ai, o Lanús vai ganhar, chupa trouxa. Ô, Fabiano. Oi. Tudo de bom pra você, Feliz Natal, próspero 2018. Cara, igualmente pra vocês aí, fica com Deus aí, sou muito fã de vocês, cara. Valeu, Fabiano. Feliz Natal pra você, cara. Tudo valeu. Fala bem, beija. Ano que vem o São Paulo vem melhor, hein? É nóis. Fala bem, beija. Ah, é. Esse é o estádio, mas já em clima de Natal, não é não? Estádio 97, no segundo ouvinte, o momento sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Que bonito, hein? Linda quem música, tá assistindo a gente em vídeo tá vendo o Vieira hoje vestido de rena. Olha! Só pra quem tá no vídeo, hoje o Vieira vindo de rena. É, uma véia no colo. Alô? Que é isso? Alô? Quem fala? Bruno. Ô Bruno, tudo bem? Tranquilo, e vocês? Bruno do quê? Bruno Vinícius Assis França. Ó. Quantos anos você tem, Bruno? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico, velho. Do e três... Ah, não. Aí eu acho que... Falta de respeito. Ele deu uma engolada na língua. De vez em quando... De vez em quando ele quer engrossar a voz pra mostrar que ele é hominho. Ah, um cara de marimbondo na língua. É. RG, o passou. Nem eu devia. Eu quero melão. 3.3, RG. Como que é o nome dele, cara? Vinícius Assis. Bruno Vinícius. Ah, entendeu? No final do ano eu vou assistir o seu time, viu? Boa, RG. Vai ser sensacional. Agora ele foi bem agora. Agora eu quero ver. Fala agora, ele trouxa. Tá uma berra. Nota. Hã? Só seis? É muito, hein? É muito. É, eu tô anotando aqui a nota do decreto. Nossa! Tô anotando. Vingança. É muito é pouco. Oferecia 10. Qual que é o time? O time, irmão? São Paulo Futebol Clube. Nossa, as reinas tudo saíram da jaula. Não dá, né, velho? Ô, Bruno. Oi. No começo do programa, o Mota foi até, assim, muito enfático. O Mota, ele chegou e falou assim, que ontem foi tudo muito triste, tudo nada pra se comemorar. Festa ridículo, foi triste. Eu não ouvi ridículo, eu ouvi triste. Não falei nada disso. Falei que sim. O final do ano do São Paulo é triste, velho. Mas final diz que São Paulo é ontem, triste. Em resumo, tudo foi triste. Você concorda com o Cláudio Mota ou você discorda? Eu já liguei algumas vezes no estádio e a gente, eu e o Mota, a gente não teve. É, não foi pra minha a mesma sintonia. Linha de raciocínio. Você fala português, né? Nossa! Começou o espanto. Enfim, mas dessa vez eu assino tudo que o Mota falou no começo do programa. Ai, viu? Tá aberto aqui no meu celular uma matéria do GE no dia 20/1/2016. Esporte, título da matéria é A Jornal. Leco admite financiamento a organizadas e cita medo de jogadores. Então, o que aconteceu ontem foi apenas mais uma patifaria dessa diretoria ridícula que o São Paulo tem, junto a uma torcida organizada pior ainda, porque o São Paulo virou o Brasil e as torcidas organizadas viraram sindicatos. Eles fingem que se brigam, mas por trás é tudo farinha do mesmo saco. Então eu assino tudo embaixo que o Mota falou, porque ele tá correto. A única coisa de bom que aconteceu ontem, assim, de bom, a única coisa louvável é a despedida do Lugano, porque de resto foi tudo uma patifaria. Falaram que ia fazer protesto com 47 pontos e não sei o quê, e ontem tava lá dando um beijinho no outro. Nossa, coisa ridícula, mano, que aconteceu ontem no Morumbi. E a torcida, infelizmente, a torcida de bem, não tô falando organização criminosa, né? Tô falando a torcida de bem. Torcida de bem, infelizmente, está sendo levado junto com essa leva, porque coloca ingresso a R$1 e muito pai de família não tem condições de pagar nem R$20 no ingresso, consegue num jogo desse, e para ele tudo é festa. Mas de resto, esses nem 10% do que é a torcida de São Paulo, essa facção criminosa, infelizmente, fez mais uma patifaria ontem abraçando o senhor Leco. Mas, nossa, ô Bruno, com relação a protesto, cara, que você sugere que a torcida deveria fazer, cara, com relação a protestos? Só lembrando que isso é a opinião dele, hein, Marcão? É minha opinião, isso mesmo. É o que eu tô dizendo aqui, baseado numa reportagem do GE.com. Porque assim, ô Bruno, é o seguinte, cara, ano passado, aí, quando a torcida invadiu o CT, quebrou tudo lá, meteu tapa na cara de jogador, certo, a torcida foi criticada. Esse ano, cara, os caras fizeram uma carta com algumas reivindicações pro ano do que vem e entregaram pra presidência do São Paulo, pro diretor de futebol, no caso Vinícius Pinotti. Certo. E parte da torcida também critica esse tipo de atitude. Certo. Então eu gostaria de saber, cara, o que torcedores que não gostam de violência, não gostam de protesto pacífico, não o que poderia... De não, o que você acha que fazer... Você acha que isso não existe um meio termo? Não, eu gostaria de ouvir opiniões. Fala aí, Bruno. Você mesmo não teria uma opinião de como protestar? Não, eu tenho, mas eu quero ouvir a opinião dele. Fala aí, Bruno. Tá, depois daquele episódio que aconteceu com o Aidar lá, que ele saiu na mão, que estão apurando até hoje, eu parei de ser sócio-torcedor e prometi pra mim mesmo não ir ao estádio. Sim. Por causa disso, enquanto não fosse arrumado, eu acho que o maior protesto que pode ter, independente, eu sei que São Paulo é paixão, tudo, inclusive eu fui até em alguns jogos esse ano, porque eu vi que, infelizmente, o torcedor falou mais alto do que a razão. Mas pensando lá no fundo mesmo, se o torcedor não entra no estádio, eu acho que é o maior protesto que poderia acontecer. Mas você acha que São Paulo continuaria na Série A se a torcida fizesse esse tipo de protesto? Eu acho que todo ano está sendo colocado em cima da torcida, a torcida que está salvando o clube. Eu acho que, infelizmente, precisam acontecer algumas coisas ruins, como até um rebaixamento, para sair essa corda, porque não dá. Ah, não, isso eu não concordo. Legal. Mas um não depende da torcida, Mota. Não estou falando que a torcida é obrigada a ir ao estádio, que é legal. A torcida sempre vai... Não, vai tô falando, não concordo. Protegendo, mas tudo em cima da torcida. A torcida tá levando sempre o time nas costas. Mas concordo com você, mas eu não concordo que o time tenha que cair pra melhorar. Ô, Bruno, você acha que mesmo que o São Paulo caísse pra segunda divisão, você acha que Vinícius Pinotti e Leco largarem o osso lá, cara? Não sei, mas alguma coisa poderia acontecer. Porque o ano que vem não vai acontecer mais nada, vamos continuar lá. Então, vamos ficar lá até 2020. Vamos ficar lá até acabar o mandato do Leco e vai continuar essa draga sempre. E não é ficar, né? Os caras estão ganhando dinheiro, né? Exato, eles ganham salário pra isso. Agora vem torcida organizada. Eu falei da outra vez isso. Vem torcida organizada pautar a diretoria do que ela tem que ser feito pro ano que vem, sendo que você é um presidente, se não me engano, ele ganha R$20 mil por mês. Acho que é 27, né? 27, então, vem uma torcida pra falar o que você tem que fazer pro ano que vem. Mas a questão não é meio pautar, ridículo, né? Ô, Brunão, porque assim, cara, eu acho que o diálogo, cara, ele é bem-vindo em qualquer situação. Uhum. Quando você tem uma abertura da diretoria, que nem foi o caso esse ano aí, pra poder ter esse tipo de diálogo, cara, eu acho que é válido. Não que os caras vão decidir porque a torcida falou. Mesmo porque os caras vieram com os nomes lá, cara, de trazer Pato, de trazer Lucas, você entendeu? Isso aí hoje pro São Paulo é inviável. Mas assim, você tem que dar voz pro torcedor. Por empréstimo, vai que pinta um aí, não é ruim. Óbvio que não, mas assim... O Hernanes também era inviável. Ah, naquelas, o Hernanes tava jogando na Série B da China lá. Mas era questão financeira. O Pato financeira. Tá na China também. Tá na China, mas tá num clube lá, entre aspas, de elite dos caras lá, não tá? Série A e B da China é a mesma porcaria, só muda o escudo igual. Se cair uma abacaxi lá, os caras saem chutando, não sabe nem o que é todo bola. Todo mundo é ruim, velho. Todo mundo é ruim e todo mundo é rico, velho. Foi um campeonato de pastel. Ô, Bruno, tá registrado aí seu protesto. Grande abraço. Importante que a gente tenha sempre também bons torcedores, torcedores com boa razão. É, que é a maioria, né, Sombra? Se for ver essa torcida organizada não representa nem 10% do que tem no estádio, né? 60 mil pessoas, só tem um pedacinho ali no canto. Então, eles não podem falar mais alto, não podem representar o restante da torcida e se auto-titule... Auto-titule. Não podem representar a torcida, sendo que eles não são nem 10% do que somos. Mas o problema maior também é que falta a voz pro torcedor comum, cara. Porque... o mudo, principalmente pro mudo. Porque assim, Marcão, será que falta a voz ou é a diretoria que tá dando voz para pessoas erradas? Porque cara, eu mandei e-mail pra diretoria, por exemplo, pedindo para falar com eles, eles não me responderam. Por que será? Então, Uma pessoa, você não, uma andorinha não faz verão, Brunão. É o seguinte, cara. A partir do momento que a torcida... Por que a torcida... Belo ditado, é. Inventei agora isso aqui, viu? Olha aqui. Porque assim, Brunão, a torcida comum, vamos dizer assim, o torcedor comum, ele tem que se mobilizar através de rede social. Isso, então, que eles são recebidos? Não. Então tá bom. Eles têm medo, não. Marcão. Por que não escolhe uns 20 sócios-torcedores em vez de torcida organizada, que é o sócio-torcedor que paga a mensalidade do clube? Com certeza. Mas então, por que o sócio-torcedor, ele não se organiza, não se agrupa e faz esse, essa mensalidade? Para você sortear 20 sócios-torcedores, não precisa se organizar. Você tem o cadastro de todos e associar. E o sócio-torcedor trabalha, tem obrigações, responsabilidade. O que eu tô dizendo, é que falta iniciativa pro torcedor comum. A mesma coisa eu tô falando pra você aqui. Qual que é a sugestão de protesto que você faria, por exemplo? Manda aí. Mas nessa reunião aí não houve encontro de torcedores comuns também? Oi? Nessa reunião aí que houve com a diretoria, não foi aí membros de torcidas organizadas, torcedores comuns, sócios, torcedores e blogueiros? Disseram que foi, mano. Eu não tenho informação porque eu não conheço ninguém que foi. Apesar de alguns diretores da torcida que eu conheço. Mas no Daniel Perrone deve ter ido. Fizeram um sorteio lá pra escolher três pessoas que retweetarem. Mas não é só torcida organizada, hein? Esse negócio de levar blogueiro é o fim da picada. É ridículo. Isso é o fim da picada, porque hoje eu não tenho nada contra blog. Muito pelo contrário. O blog tá aí... Acho uma oportunidade bacana para qualquer um ter o direito de escrever, de se expressar, de falar. Acho isso legal. Agora, esses blogueiros aí... que antigamente a gente chamava repórter de setorista, né? Os que cobriam o time. Agora você tem blogueiro específico de cada time. Pô, ou é chapa branca, né? Recebe de forma... Alguns recebem até de forma direta, outros de forma indireta. E aí o outro, quando tem eleição, tá lá só para descer o pau... Que alguém fornece coisa pra criticar. E aí vai levar blogueiro lá. Isso é o fim da picada. Agora, eu sou contra tudo isso, sabe por quê? Porque eu não vejo autenticidade por parte da direção. Eu vejo todo esse negócio de receber torcedor, e não importa se organizado ou comum, eu vejo, na verdade, e reafirmo minha opinião de meses atrás, como um grande teatro, uma grande ação de marketing para dizer que está dando voz ao torcedor. Concordo. Ali o negócio é o seguinte, aquilo que é falado, não importa se de organizado ou de comum, não importa. Ou aquilo que eu falo aqui, o que importa que o Vieira, que qualquer um falar aqui, entra por um lado e sai pelo outro. Então nem aí, isso é uma ação de marketing. Porque no Brasil a gente está cansado de ver, a massa vai atrás desse tipo de coisa. A massa acredita nesse tipo de ação. Isso aí é para comprar, ou seja, a opinião das pessoas de que é uma direção... Comprar entre aspas, óbvio. É para comprar a ideia de que é uma direção que abre voz ao torcedor. Vocês acreditam nisso? Pelo amor de Deus. Isso aí é uma baita numa ação de marketing. E acho ridículo realmente pessoas que se sujeitam aí numa situação dessas. Porque acreditam que realmente serão ouvidos e aquilo vai fluir de alguma maneira. Então, mas assim, Sombra, foi colocado lá uma lista lá de reivindicações para 2018. A partir do momento que a diretoria não cumprir, cara, você tem que cobrar, você entendeu? Você tem que chegar nos caras e falar, e aí, cadê o que a gente conversou aí? Porque assim, eu até entendo isso aí que você tá falando. Aí o cara pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se não vier o Pato e o Lucas, eu vou cobrar, então. Não, a questão não é essa, mas você tem que trazer jogadores que, tipo, ó, não deu pra trazer o Prato, não deu pra trazer o Pato, não deu pra trazer o Lucas, mas chegou o fulano e o ciclano, você entendeu? Chegou o Edmar, tá tudo bem. Tá não, tranquilo. Mas, começou bem o Edmar, já. O Edmar veio praticamente de graça, né, o Bruno? Ah, mas ano... que nem, tem nem de graça, nem pagando, né? Nem pelo de graça, ele queria. Ah, e o ano que vem. O salário vem... dele, o Marcos. E o ano que vem aí, cara, vem o Reinaldo aí, possivelmente Júnior Tavares. Bom, é, o Reinaldo Príncipe do Pagode, né? E só aproveitando que você é tricolor, Bruno, o Globo Esporte dá conta de que também o São Paulo tenta a contratação do Trelles, jogador do Vitória. Ah, isso aí. Ele vai bem na pré-eleição. Piada pronta, né? Vamos falar de alguns jogadores que se destacaram aí no ano. O Reinaldo, que já é do São Paulo, lateral. Esse Trelles se destacou. O René Júnior, reafirma, é bom Zé jogador. Bom. Volante do Bahia, bom jogador, hein? Zé Rafael. Se você for ver, tem alguns bons jogadores nessa linha do tipo, pô, chega e joga bem. Não estamos falando de jogador de seleção, né? E também não precisa ser ruim que nem o Júnior Dutra lá, que o Mano também tem razão, né? O Benja tem razão e o Mano tem razão. Amém. O Benja mas não... eu tenho mais razão. Ah, mas isso aí você discute com ele, quem tem mais razão. Não sei quem tem mais razão. Aí agora. É, mas precisa ser jogador que sabe tratar a bola, pelo menos. Não precisa ser nome, jogador mínimo, de nome, né? Foi o que o Cuca fez, né, Sombra? Aquela base do time campeão do mundo do São Paulo em 2005, quem montou aquela base foi o Cuca quando veio do Goiás, cara. É verdade. Exato. É verdade. Tá... Então, olha, né? Veja bem, né? E tem vários exemplos aí. Basta ter um olhar clínico para o futebol. É verdade. É, mas o problema é que o nosso diretor de futebol, ele só jogou no colégio futebol, né? Ele não entende muito, eu acho. Mas ele era zagueiro titular, ele falou, meu Bruno. Eu tô pra fazer os craques lá. Ô, Benja. Sumiu, Benjamin. Não gosta de Natal. Deu um perdido. Deu um perdido agora, porque ele sentiu que perdão. Foi lá pra varanda. Hora, foi pra, foi pra varanda. Essa hora é a hora de tomar um remedinho. Ah, é? Tá comendo um pernil lá. É supositório? Não é, desde que ele mudou pro Rio de Janeiro, que ele tá sozinho, essa é a hora que chega as primas. É, vai pra varanda. É a hora dele lá. Me chama. Ele quebra tudo, hein? Fica lá na varanda. Lá ele vai no 222. Agora ele deve estar no zap. Ele não gasta menos de 4 conto, velho. Ele deve estar no zap aí. Abre aí. O Benja caiu na noite aí, mano? Acho que não, Benja. Ô, Sombra, o Benja tá com esse tio, o jeito de tiozinho dele. Ah, tá complicado, velho. O Benjamin parece que trabalhou na lavoura, né, cara? Trabalhador rural, olha a cara, né? Do Benja assim, velho, né? Tipo, boia fria, cortava a cana, né? Ah, o Benjamin tá com jeito de tiozinho. Tá mais estragado. Ô, mano, lá na televisão eles usam muita massa corrida na cara do Benjamin, mano. Isso é louco, o cara usa uma pá de pedreiro pra maquiar o Benja. Nossa, ô Bruno, senhora. Um abraço pra você, Feliz Natal, próspero Espátula. 2018. Próximo. Pra vocês também, tudo de bom, felicidade, muita saúde pra todo mundo aí. Obrigado, que Deus Bruno. Abençoe a todos. Valeu. Boa, Bruno. E que vamos torcer, que é o que resta, né? Isso um abraço. Aí. Falou, Bruno. Valeu. Valeu. Valeu. Vamos lá, falou. Terceiro ouvinte, momento sem parar, sem parar. Você São pega, bravo, hein? São paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal. Daqui a pouquinho tem cápsula do tempo, hein? Já, já. É. Ó. Vai. Olha quem chegou no estádio. Eu tô aqui. Seu nome é Marcão. Já tira. Fala com o Benja aí, Lumen. Opa. Dizendo que é o tal. Que vai para as festinhas e que pega geral. Ele vai no swing querendo arrebentar. Mas pra falar a verdade é que na hora H. Hei, hei. Que onda pega a mulher de tromba. Marcão, não. Chega. Vá pro inferno, vocês tudo. Nosso... Marcão, seja sincero. Já aconteceu de ser sua mãe de cela aí. Você já foi enganado? Já pegou. Quem não, nunca? Você deu aquela conferida. Por mulher de tromba, não, cara. Mas pra quem frequenta swing, cara, não vão no Dark Room, cara. Ah, é um lugar maldito, cara. É mesmo, Marcão? Você já tomou um Trellis ali, não? Não, Trellis não, mas na parte da frente, cara. Você acredita? Ah, é? Tem muito cara que hoje frequenta swing. Isso aí, aliás, é um protesto, ô Silvio. Ah, não, não. Os caras, eles pegam, eles pegam. Eles pegam essas primas aí na rua, cara, e oferecem, tipo, sei lá. É, a menina fala, ah, quanto que é o programa? Ah, sei lá, 100 conto. O cara fala, te dou 300 pra você colar ali comigo. Ah. O cara entra com a mina como se fosse mulher dele, certo. Aí chega lá e fica dando uma de mota, velho. Então não frequentem Dark Room, velho. Isso aí não é coisa pra homem de família, tá? Então, assim, swing é pra homem de família, pra caramba. Por exemplo, você não ficaria surpreso se você cruzasse com mota lá e uma menina? Não, não, porque tem, cara. assim. Super. Olha o Mota com o cara que já fez. Você já fez isso, Mota? Não. Pra quem não sabe, homossexualismo no swing é proibido. Ah, para de falar besteira. São convidados a se retirar. Ah, mas são convidados a se retirar. Ah, é? O que tem de bi? Nossa, você tá louco. Alô? É isso que eu tô falando. Melhor acabar aqui o papo. Alô, Domênico, falar, viu, Domênico? Melhor. Melhor. O Melão foi o bumbum do Larry Hole. Alô? Alô, alô, alô. Mas tem mulher de vírgula lá? Alô, alô, já tô no 20. Alô, alô. Quem fala, quem fala? Alê, melhor fechar. É, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Olha só, obrigado. É, eu tô com fome, eu, tá, como são dois, fome. Um eu vou comer agora e o outro eu vou guardar pra ceia de Natal, porque tá embaçado aqui em casa. E o nome completo? Que é, é Domênico Frutuoso. É o Frutuoso. É nóis. Frutuoso é aquele que acabou com a comida aí, do camarote. E essa é... Exatamente, mano, passei mal aquele dia, Vera. Imagina, Frutuoso, é verdade que você não almoçou aquele dia? Não, fiquei em jejum, você é louco. Levei uma tapa-uera, ó, levei uma tapa-uera, até um tapa-uera. Ele trouxe uma quentinha no camarote. Você tá brincando. Ele fez igual o Tia Gorda, ele levou... Ele mete na bolsa, ele fez o ursinho, né? Fez igual o Tia Gorda, ué. Ô, Fruta! Você sabe o que eu faço? Graças a Deus, eu tô fazendo umas festinhas, galera. E o que eu vejo de velhinha pegando aqueles bem casados? E os enfeites, Domênico, da mesa, do casório? Também leva. Essas pegadas aí, eu faço a mesma coisa. Tô ligado, Dodô. Você é maloca, mano. Quando você fala que você vê umas tiazinhas velhas pegando... Vejo. Não, velha não. Tem umas novinhas também. Umas tiazinhas pegando bem... Você acha que o Motinha não leva? Leva. Leva. O Motinha tem que cair... E se não levar cinzeiro, garfo? Que isso? Aí é bobo. É. Ah, mas ele é, não, ele é estranho. Ah, mas comemos, o Moto é ladrão, né? Cleptomaníaco. Você tá louco? De corações. Ó, cleptomaníaco. Então tem tiazinha que pega o bem casado? Você tá se referindo a você, não? Tiazinha, eu falei ali. Tiazinha que pega um bem, casado. Ah, um bem pega casado. Você, Dodô? Não, não pega. É só leiloca mesmo. Já foi, né, Dodô? Ah, beleza, Dodô. Casado. Eu sou você é bem casado. Bem casado. Bem casado. Não, sou bem casado. Eu acho que não acredita. Leiló não acredita. Então, tiazinha leva o Dodô. Mesma coisa que eu não acredita é isso aí. A mulher do Domênico fala, ela que venha porque ela pode ter dinheiro, mas eu, o Domênico é só meu, ela fala. Nossa. É o dinheiro e a dívida, né? Não tem isso. Você pode falar o que vocês quiserem, não adianta. O Frutuoso é corintiano, não é? É lógico, mano. É nóis. Brasileiro. Coitado. Boa. Ô, Frutuoso, depois de muitas críticas, aí uma enxurrada de críticas, o Corinthians ele calou a boca de todo mundo e o Corinthians se tornou o heptacampeão brasileiro. Chupa, já tinha ganhado o Campeonato Paulista e aí ganhou o Campeonato Brasileiro também. Principalmente pelo primeiro turno que fez. E aí, cara, fechamos com chave de ouro esse ano, hein? É, vou ser sincero pra você, mano. Eu não esperava, sinceramente. É. Eu lembro quando o ano começou, a gente foi motivo de piada, porque começou com Drogba, todo mundo tirou sarro. Depois veio o Pote, que realmente foi tudo palhaçada. Todo mundo tirou sarro. E mereceu tirar sarro mesmo. Depois foi Valdívia, que virou certeza também, foi a alopração. Aí contratou o Jô, começou o ano com o Jô. Eu juro por Deus, não botava fé no Jô, cara. Não botava mesmo. Então aí, ó. Campeão brasileiro. Pra falar a verdade, o Jô chegou no final do ano passado. Só que ele, como não poderia jogar o Campeonato Brasileiro, não estava inscrito e tudo mais, ele precisava fazer um trabalho de recondicionamento físico. Ele já começou a fazer a parte física, aí um trabalho intenso desde o final do ano passado. Aí, no começo do ano, aí o Corinthians foi fazer aquela pré-temporada, foi para a Flórida, depois ele voltou para cá, jogou o Campeonato Paulista e tudo mais, e aí o Jô começou a engrenar. Eu vou te falar, cara, eu também não botava a fé que o Jô poderia ser o cara, não. Mas o Jô também calou minha boca, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Henrique Dourado. E tá jogando muito. Tá jogando muito, cara. Hoje é o principal jogador do Corinthians, com certeza. E tomara que ele fique pro ano que vem, né, cara? Porque o Corinthians, ele não tem hoje um centroavante à altura. Não tem. E a gente fez um comparativo com o Jô. Mas Júnior Dutra é brincadeira se esse cara vier também, hein? Não vem. O Júnior Dutra recebeu informação que não vem. Ah, graças a Deus. Boa notícia já. Boa notícia. E é a primeira vez que o Corinthians tem um artilheiro de Campeonato Brasileiro. É. Mesmo que dividindo com o Dourado, é a primeira vez na história. Agora, na boa, mano, eu acho que o Jô podia ter jogado ontem, viu, cara? Tudo bem que nasceu a cara dele lá. Ah, mas briga pela artilharia, cara. Faz uns golzinhos ontem lá. Não, e fora o fato de brigar pela artilharia, é claro, o Corinthians já tinha conseguido seu principal objetivo, que era ser campeão. Mas eu levaria o time titular, cara, e se pudesse rebaixar o Sport, como o Corinthians teve a grande chance de fazer, eu teria feito, cara. Concordo, foi um jogo ridículo ontem. Jogamos nada, tiramos o pé grandão. Pois é, O Corinthians, ele se resumiu ontem a dois lances ali, foi praticamente no mesmo lance, dois chutes aí que o goleiro Magrão conseguiu fazer a defesa no primeiro tempo. É, mas os reservas do Corinthians hoje, cara, o Felipe Bastos, o Casinho... Felipe Bastos esses caras é horroroso, aí, é muito, ruim, é são ruim. São muito fracos, são muito fracos. Porque querendo ou não, se a gente parar pra analisar, Frutuoso, aquele clássico que o Corinthians entrou com o time B contra o São Paulo que enfiou seis, você via a qualidade do time. Por mais que tenha... Ah, era o São Paulo que já tava numa fase final de campeonato, que se dane. O Corinthians jogou com o time B e goleou o São Paulo, enfiou seis. Aqueles caras que entraram em campo, eles quiseram mostrar serviço para mostrar que eles poderiam ser titulares também. Inclusive, um dos caras que acabou com a partida naquele jogo foi o Romero. Mito. O Romero era banco. O Romero era banco. Nossa, que injustiça. E no ano seguinte, ele assumiu a titularidade. Então, esse tipo de jogo, quando a gente fala, ah, não vale nada, o reserva não pode pensar dessa forma. O reserva tem que encarar como uma oportunidade para ele mostrar serviço. Exatamente. Como, por exemplo, o time C do Grêmio, o time C do Grêmio ontem, Frutuoso, ele foi jogar no Horto contra o Atlético, que estava brigando para entrar na Libertadores. Eu vi, pode crer. O time C do Grêmio, cara, engoliu o Atlético. Aquele monte de velho cansado lá, Robinho, Fred, o Vitor, enfim, Leonardo Silva, uma série de jogadores consagrados aí não deram conta da molecada, mano, time C do Grêmio. Se eu pegar a escalação do Grêmio aqui e ler pra você, você não vai reconhecer um jogador. Pode crer, ninguém, mano, ninguém. 20, mano, o time ontem. Pois é, cara, pois é. E os caras conseguiram, eles só perderam a partida, Vieira, porque faltou talvez um pouco mais de experiência ali. Por causa do Otero. O goleiro acabou entregando aquela rapadura aí naquele último gol de falta do Otero. O Corinthians foi campeão brasileiro com 3, 4 rodadas de antecedência. Vocês estão discutindo do último jogo, que já não valia porcaria nenhuma. Os caras já estão de férias. Vocês estão cornetando o jogo. Não, você não está entendendo. É que você pegou o papo andando e você não prestou atenção. Não, não, não. Tô ouvindo, pegou sim. Pegou sim. O time reserva. Tinha que correr. O que a gente está discutindo aqui é a qualidade do elenco do reserva, Benjamin. Tinha que rebaixar o esporte. E tinha mesmo. É, por mais que o principal objetivo, eu repito aqui, acho que você não deve ter pegado essa primeira frase aí, eu vou repetir. Nossa, que deitada. O Corinthians, conseguiu seu principal objetivo, que era ser campeão brasileiro, fato. Só que ontem, esses reservas que entraram em campo, eles poderiam ter dado um pouco a mais do que eles deram. Porque na boa, o time do Sport é horrível, véio. É horroroso. Os caras estão vendo a passagem pra Disney, indo viajar. Então, pois é. Se o Jô estivesse pensando onde? Isso, se o Jadson estivesse pensando isso, o Cleison, o Romero, são jogadores que são titulares. O reserva não pode pensar isso, Benjamin. A chance que o cara tem de mostrar serviço é num jogo como esse. Assina embaixo, não é crise, mas é analisar o elenco. Tem que buscar o time do Corinthians no aeroporto, que nem a torcida ontem, do Curitiba fez hoje. Se o Corinthians, não jogou nada, foi uma partida ridícula. Se tem um time grande que pudesse cair, um time grande pra cair, ia dar polêmica, ia falar, Corinthians tirou o pé, porque ontem foi visível, Corinthians tirou o pé, Corinthians tava nem aí. Imagina se tem um time grande que pudesse cair, ia dar uma polêmica dos infernos, mano. Você queria que caísse o Sport, hein, mano? Mas eu queria mesmo, Domênico, eu falo aqui, cara, porque em 2008 a torcida do Corinthians que foi pra Recife foi extremamente maltratada, tá certo? Não colocaram ingressos à venda pra torcida do Corinthians. Não é isso não, ô Benedetti. Se você tiver a chance de revidar esse tipo de atitude, você tem que fazer da mesma forma. Boa, mano. Tem que fazer, irmão. Vingança não existe, mano. Dá outra face, mano. O negócio é o seguinte, os corintianos que foram pra Recife em 2008 passaram perreio do cacete, não tinha ingresso, informações desencontradas, o Sport também ali, diante do Corinthians ali, acabou pegando o título da Copa do Brasil, que era nosso. Enfim, tem que, se tiver a possibilidade de rebaixar os times aí, tem que rebaixar. Nossa, ninguém dá mão pro Corinthians, ele vai ficar dando mão pros outros, que lixo, mano. E esse ano também, mano, eu vou falar pra você, eu também sou um crítico do Romero, mas esse ano não tem o que falar do cara. Contra o Fluminense, praticamente na final do campeonato, eu tava lá, o primeiro tempo tamo do Romero, ninguém pode falar um alto, o cara jogou muita bola, velho. Que foi 0-0, né, o primeiso tempo. Dane-se, mas ele jogou muito, mano. Você é um recalcado, Ale. Não, o Ale. Agora flutuou. Nossa, dá deitada, seu recalcado. Recalcado, mano. Desumilde, recalcado. E é mesmo. Desumilde, recalcado, mano. Já foi mais humilde, senhor. O doutor Marcos tá um pouco alterado, mas... Desumilde. Eu não falei nada, eu falei, foi 0-0 o primeiro tempo. Quanto foi o primeiro tempo? Mas jogou muito, cara. Foi 0-0. Por isso foi 0-0. No segundo tempo ele não participa de nenhum dos três gols. Querido. Viu, ô Frutuoso, ô Frutuoso, esse argumento do seu Alexandre Oliveira. Que rancor, mano. Nossa, coração peludo, você é do mal. Mas só responde, querido. Coração peludo, do mal. Então me responde uma coisa, Frufru. Ele participa de qual dos três gols? Frufru também não, hein? Ah, bom, mas o campeonato inteiro ele foi regular, mas cara. Você tá falando de um jogo. Ele não é o craque do time, mas ele entra, ele dá o sangue. Ele, ah, então ele fez uma jogada assim. Ele jogou contra o Palmeiras, que jogou muita bola. Ele, o Arana. Tá bom. É recalcado mesmo, velho. Ô, Frutuoso, quer ver o discurso do Alexandre Oliveira pro saco? Não tem argumento. É só a gente começar a falar aqui da seleção de 82 que ele tanto exalta aqui. Não, ele foi bem no jogo contra o Fluminense, você falou. Quanto foi o primeiro tempo? Porque só ele jogou bola no primeiro tempo. No segundo tempo, foi três gols do Corinthians. Ele participou de quais? O Jô jogou muito também. No segundo tempo, foi três gols do Corinthians. Ele participou de quais gols? Ah, eu não lembro que ele fez a jogada. Ah, foi tá, o Gato e o Jô. Ô, Frutuoso, só um minutinho, Frutuoso. Não significa nada, velho. Então tá bom. Então, boa avaliação sua. Tá avaliando bem. Ô, Frutuoso. Alguém lembrou? Peraí, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Peraí, gente. Só um minuto. Falou o negócio é o seguinte, sem gritar, gente, calma lá. E se você acha que o Romero é bom jogador de bola, então não discute comigo mesmo, porque você não sabe nada de futebol. Ele é bom jogador de bola! Frutuoso, o mesmo Alexandre Oliveira é um cara que exalta a seleção de 82 e não ganhou nada também. Ele fala isso do Romero, mas ele não sabe reconhecer, então isso mostra a coerência dele. Porque a partir do momento que ele exalta a seleção de 82, que teoricamente não fez um gol, ou seja, não ganhou a Copa, o senhor deveria fazer uma análise também pertinente à situação do Romero. Claro que é. Você não tá comparando o Romero com a seleção de 82. Peraí, deixa eu terminar. Eu tô comparando critérios. Porque, por exemplo, ele disse que o Romero não jogou bem porque ele não fez o gol. A seleção de 82 não ganhou o título, mas isso não quer dizer que ele não tenha jogado bem a Copa. Eu falei que ele não fez o gol, querido. Você tá com um probleminha no ouvido. Nossa, 0x0. Eu falei que ele não pelo contrário, que o senhor mostra todo o seu recalque. Eu não sei, o Romero deve ter pegado alguma mulher que você queria. Eu fiz Eu acho que nem de mulher ele gosta, mas tudo bem. Mas... Ih, mano, o cara tá pelando já. É o recalque. Perdeu a linha. Eu não falei de que fez o gol. Eu falei o seguinte: qual dos três gols que o Corinthians fez contra o Fluminense que ele participa da jogada? Foi isso que eu perguntei. Não, você disse falou, tava 0x0 quando ele jogou bem. Dando a entender que ele não fez nada de útil dentro da partida. Seu Alexandre Oliveira, é só analisar placar e não analisar o jogo. Eu esperava mais de você, que é um comentarista consagrado, em falar da análise, técnica e tática do jogador. Eu falei aqui no dia seguinte do jogo. Falei, eu estava preocupado, com meus 25% corintiano, que o Romero tinha sido o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Evidente que não ia sair nada, porque o Romero foi o melhor do time. No segundo tempo, o Corinthians fez 3 gols. Eu fiz uma pergunta pro Frutuoso que, infelizmente, não soube responder. Nossa! Quantos dos 3 gols... Ele foi péssimo, velho. Eu tô pegando o lado bom dele. Ele jogou meio no primeiro tempo. Segundo tempo, ele não jogou mal. Mas Romero é um craque. Romero jogou muito. São os principais do time atualmente. Nós não vamos chegar. Mas ninguém tá falando que ele é péssimo. Ele é bom. Olha, Frutô. Sombra. Tudo de bom, Feliz Natal. Sombra, posso pedir um favor pra você, que é o chefe aí? Pode. Depende do favor, se eu posso fazer. Eu nunca ganhei uma camisa da rádio. E eu não tenho nem roupa pra passar o Réveillon, velho. Nossa! Você apelou. É verdade, Sombra. Eu nem discuto. Depois dessa declaração, você tem que ganhar uma camisa da rádio. Obrigado, RG. Não, que ganhar? O quê? O Ale vai levar, não. Qualquer um que ligar aqui agora, mas eu não tenho camisa pra passar no meu. Eu fui pegado o ano inteiro, mano. Não, Frutuoso. Boa, Sombrado. Camisa aí, coração Romero. Hoje, camiseta e boné, entre os que mandaram mensagem pras cornetadas. Manda aí agora, ô Frutuoso, manda uma mensagem aí. O Ale vai passar o ano inteiro. Tem uma música, pode ser? Manda, vamos ver. Não, mas tem que ser lá no WhatsApp, lá. Ah, não pode cantar aqui? Não, chupa, trouxa. Pode, tudo bem, manda. Pode mandar agora, mas... Pode mandar agora, Mas não vai ganhar camiseta, não, trouxa. Mas não vai, vamos lá, depois eu decido se pode comprar a camiseta. Vamos lá. Nossa, meu Jesus amado. Eu queria ganhar uma taça esse ano. Foi tanto investimento, mas fiquei chupando. Tá rimando bem, Coringão apavorando. E no Brasileirão, os caras disparando. Ô, Vibara, todo mundo. É, tudo me chupa de ciúme. Tudo me chupa de ciúme. Vai, Corinthians. Frutuoso, não valeu. Tchau. Chupa, trouxa, mané. Vai ganhar porra nenhuma, não, seu trouxa. Vai ganhar nada, não, manézão. Ô, Sombra, e eu vou dizer a coisa, Frutuoso. Eu tinha camiseta aqui, tenho uma sobrando. Tenho. Se ele viesse namorar, eu dava a camiseta pra ele, que eu tenho uma aqui. Se ele viesse namorar? É, mas ele, namoral. Ah, bom. Se ele viesse namoralzinha. Você ouviu mas também? Mas ele veio com. Ele veio com musiquinha. Então chupa, seu mané. Esse foi o momento sem parar. Vou dar pro mendigo lá fora, que ele merece mais que você. O Sem Parar tem sempre uma maneira diferente pra você comprar. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e tá feito. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. Sem Parar. Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Aproveita agora, compra o Sem Parar, porque vai chegar fim de ano, viagem. Aí você não quer ficar naquela fila lá, gigante, né? Ah, delícia. Fila gigante. Delícia tá passar, né? Cara. É uma delícia passar, não, né? É nossa, fila de estacionamento. Tchau, seus trouxas. Tchau, seus trouxas. Quer ver Natal? Shopping ficar cheio? Assim. Ah. Aquela fila pra pagar ticket de estacionamento. Ah, não, isso não é isso, velho. Parece o Ale, merece. Na estrada é um negócio impressionante, bicho. Você vai embora, todo aquele mar de gente parado ali. Os caras tudo comprando pipoca. Já era. Não. Comprando e aquelas garrafinhas d'água sem rótulo. Que o cara encheu na briga. Já encheu água da vez, a mesma garrafa. Nossa, vamos trazer aqui uma narração que se destacou. Do Bota. Não abre as caixas. Calma, hora. Calma, já vamos lá. Daqui a pouco vamos falar, saiu a seleção da bola de prata, viu, Sombra, do brasileiro. Não, isso não é prioridade. Tem chance de ganhar. Tem chance de ganhar. Narração do Rafael Renzi, que estava no voo da Chape, o locutor, e a narração dele que se destacou na classificação da Chapecoense. Alô, Verdão! Últimos 30 segundos! Últimos 30 segundos! Preparou o Reinaldo, jogou pra dentro da área, corta a zaga! Volta com o Nathson, Nathson vai tocar de cabeça, só tem o Canteiros, tranquilinho por ali, preparou, Canteiros por cima, vai fazer, Túlio, pode ir, Túlio! Chapecoense chega ao gol da pré-Libertadores. Nossa, caralho. Um gol extremamente importante. Travazzi, chore, Rafael. Como tem que ser na luta, na força, na garra, como foi o ano, como foi a vida dos chapecoenses que há um ano chorava pelos seus mortos aqui na Arena Condá. E a gente chora de felicidade, de alegria um ano depois. Coritiba se salva. A gente fica emocionado com o gol do Túlio de Melo. Vai apitar, terminou. Acabou. A Chapecoense está na pré-Libertadores da América. Oitavo lugar para o Verdão, Rafa. Oitavo lugar. O Flamengo pode perder a Copa Sul-Americana, que a Chapecoense está na Libertadores da América. Estamos extremamente... Meu, você imagina. Esse locutor é o que estava no avião? É. Ele viveu tudo aquilo, gente. Ele viveu, ele sobreviveu àquela tragédia. Ele caiu naquele avião. Que louco isso, hein? Você imagina a emoção do cara agora? de narrar o gol que leva um ano depois o time a Libertadores América. Não, e o Foman dirigindo o carrinho, dando a volta olímpica, é um negócio impressionante, cara. É, não vi. Não, era o Foman passando ali. O Neto do lado. Era o Foman, o Neto, que tava do lado ali no carrinho, né? Uhum. E eles deram a volta olímpica na Arena Condá, demais, filme, cara. Esse filme da Chapecoense é emocionante do começo ao fim, né? Acho que depois de tudo que aconteceu, eles ganharam o campeonato estadual. Que lição de moral que eles deram para muitos times grandes, pouco tempo depois, aí classificaram para a Libertadores. Foi o primeiro time do retorno, campeão do retorno, 10 jogos sem perder. É que agora eles vão ter uma dificuldade para montar o time, porque tem muito jogador emprestado, né? Natural. Muitos clubes ajudaram a Chapecoense cedendo jogadores. Só que agora muitos que fizeram sucesso, eles estão retornando, né, para os seus times. E aí a montagem vai ser difícil. Mas que lição da Chapecoense para todos nós, né? De superação, impressionante. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem o oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. E Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Beba com moderação. Ah, agora, Sombra. Oi. Você vê uma curiosidade incrível, né? O futebol tem umas coisas que é impressionante. Pega o Wagner Mancini. Sim. Que era técnico da Chapecoense no começo do ano. Ele foi depois pro Vitória, né? Pra tentar fazer o Vitória. E a mesma Chapecoense ganhando do Curitiba fez com que o Vitória do Wagner Mancini não caísse. É isso aí. O time que ele treinou ajudou ele. Salvou ele no final. Que loucura isso. Não, e outra coisa, além disso, Sombra, é o seguinte. Né? O Lanús, que foi o time que mexeu os pauzinhos fora de campo por causa de irregularidade. A Chapecoense que só perdeu tirou a Chapecoense do mata-mata da Libertadores. É. Aí olha que coisa. Aí com isso, o time argentino ficou em primeiro na classificação. Por isso que ele decidiu em casa, né? Decidiu pauzinhos fora de campo. Por causa de irregularidade. A Chapecoense que só perdeu. Tirou a Chapecoense do mata-mata da Libertadores. É. Aí olha que coisa. Aí com isso, o time argentino ficou em primeiro na classificação. Por isso que ele decidiu em casa, né? Decidiu em casa contra o Grêmio. Oi, fala, Benja. Mexeu os pauzinhos, vírgula. É. Não tá errado. O jogador tava errado. Mas foi fora de campo, né, que ele fez isso. Não, tudo bem, mas tava errado. Tava errado. Aí, dá uma olhada. É que mexeu os pauzinhos passa a conotação de armação. Não, ele correu atrás de... Correu errado. Aí, nossa, que erro horroroso. O Lanús ficou em primeiro lugar no grupo, se classificou na classificação geral em primeiro lugar, fez a final com o Grêmio, perdeu a final e a oitava vaga que abriu pra Chapecoense, cara. É verdade. Vamos lá, corneteiros! Corneteiros, do Estádio 97. Aí, o mano é ridículo, né? O mano é ridículo. Esse ano todo ele falando, prefiro não estar na Libertadores do que passar vergonha. Esse timinho aí, prefiro não estar do que passar vergonha. Nossa, não sei o quê. Agora vem com essa história aí que prefere passar vergonha do que não estar na Libertadores. Quando mas peraí. Sem credibilidade, esse cara chupa e se lambuza. Quem tem credibilidade é você, que não sabe nem. Ninguém nem sabe nem seu nome. Primeiro, nem se apresentar, se apresentou. Se ele fala o nome dele, eu poderia saber pelo menos com o que eu tô falando. Tô falando com o indigente, nem nome ele tem. Pois é, nem nome ele tem, é o indigente. Segundo, em momento algum eu falei que o Corinthians passaria vergonha e eu preferia não estar nesse ano na Libertadores. Inclusive, a minha maior crítica foi pelo fato do ano passado o Corinthians ter desperdiçado a grande chance de poder estar na Libertadores se ele tivesse mantido o Carille no lugar aí de Cristóvão Borges, de Oswaldo Oliveira, etc e tal. Legal. Mas essa aí, ó, boa mensagem, concorrendo já a camiseta e o boné. Boa mensagem, hein, olha. Ah, você vai dar camiseta e boné pro cara que não tem nome. Não sei, eu não vou dar nada. Vamos ver. Você vai dar assim. Isso aqui é um processo democrático. Se pedir com jeitinho, você dá qualquer coisa. Feito com lisura. Mais uma cornetada. E aí, rapaziada do estádio, Thiago de Pirituba aqui. Ô, olhando aqui na live aqui, o Mota colocou silicone? Não. A peitora dele tá muito saliente. Cara de olho. Tá com frio. É que ele tá grávida. Mota, é a grávida de olho em você, hein? É a grávida de Taubaté. Tá com frio, tadinho. Ah, é. Gente, tá com farol aceso? O cara gosta, né, de olhar, né? Tá na neblina? Olha aqui, ó. Ô! Oh! Ah, Joey. Aqui, ó. Ah, ainda tá mostrando bem, ó. Aí é TV, Mota. Pega aqui, ó, trouxa. Vai lá, chefe. Dá uma ordenhada no Mota. Vai aqui embaixo também. Mas nem a pau. Ó, tá acumulado, hein? Tá igual a Mega Sena aqui. Tá empedrado, o chefe, e o chefe que tá com vergonha porque o Mota tá com as tetas duras, porque o chefe guarda a teta dele na meia. O chefe usa maiô, né? Você sabe, né? O chefe usa maiô, né? Mais uma cornetada. Salve, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Edicinho da Vila Matilde. Queria fazer uma pergunta pro Sombra e pro Mota. Time grande não vai? O que que acontece que o time grande não vai? Nossa, que tem a ver, mano? Como assim? Quem entendeu nada, garrafa de pinga nossa. Desse cara aí, velho. Ele engraçadinho. Não vai pra Libertadores, acho. Nossa, parou o mundo pra ouvir sua palavra. E o campeonato brasileiro virou quase um paulista, hein? É o G300. Os três primeiros é tudo de São Paulo. É. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera do Estádio 97, Ricardo Amaro aqui. É impressão minha ou eu vi o Marcão perguntando pro ouvinte que se a torcida tivesse virado as costas pro clube, não tivesse lotado o estádio, se o time estaria na Série A? Mas pra ele deveria estar, porque o Dorival ia estar lá de qualquer jeito. E ele ama o Dorival, o Dorival é a diferença. Nossa. Então é óbvio que o time ia estar na Série A pra ele. Abraços, galera. Nossa Bom, coerente, primeiro, cara. Primeiro, mensagem, né? esse cara tá concorrendo aí, com a mensagem lá pro teu irmão lá, a da Libertadores, hein? Primeiro que esse cara, antes de falar alguma coisa, ele tinha que fazer uma menção honrosa pelo fato do São Paulo estar na Série A também por causa do Dorival Júnior. Faz parte de um contexto, gente. É inegável isso daí. A arrancada que o São Paulo teve no campeonato aí é muito em função do trabalho do Dorival. Mais uma cornetada. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Porco infeliz, porco infeliz, contratou, nada ganhou. Cadê o Real Madrid do Brasil? Eu quero que o Domênico vá pra Casa Verde. Que isso? Fala da Naba, Dodô. Fala da Naba, Dodô. Chupa, Dodôzito. Feliz Natal, galera! Daniel Marcilli de Guarulhos! Já ganhou! Até o Benjamin Vendido tava cantando aí. Aliás, eu desejo... Podia colocar de novo, porque eu tava notando a letra. Naquela parte... Naquela parte que ele deseja... Coloca de novo aí, Sombra, pô! Só um minuto, Benjamin. Segura a onda aí, peraí. Eu tava notando a letra. Não desliga o teu aparelho aqui. Você não sabe nem ligar direito. O que ele mandou lá pra mim, desejando, desejo mesmo a ele. Ah, então tá bom. Mandou. Mas ó, ele vai mandar. Ele não teve oportunidade. Qual o nome dele? Qual o nome mesmo, né? Desejo pra mim, desejo a ele. Porco infeliz. De novo, porco infeliz. Contratou, nada ganhou. Cadê o Real Madrid do Brasil? Eu quero que o domingo vá pra ponte da Casa Verde. Fala da Naba, Dodô! Fala da Naba, Dodô! Chupa, Dodôzito! Ah, foi feliz carinhoso, Natal, também. Galera, Daniel Marcilli de Guarulhos! Esse, palmas pro Daniel! Palmas, Daniel! Foi carinhoso, não gostei. Excelente, excelente. Vamos lá, mais cornetadas. Quem que você falou, Sombra? O Trellis? Não, esse não, Sombra. Pelo amor de Deus, esse não. Tá demais o São Paulo. Esse cara não, pelo amor de Deus, meu. Deixa ele quietinho lá de onde ele tá, cara. Não faz isso, não. Beleza? Já sou o São Paulo de graça. Ainda vai ser o Trellis. Piada pronta, né, velho? É, piada pronta. São Paulo indignado demais. Mas... Não, cara, não. Tá certo, Estádio 97 são as cornetadas do Estádio 97, oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon e amanhã triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Mais uma cornetada! Ô Sombra, se São Paulo quisesse mesmo ouvir o torcedor, abrir eleição para os sócios. Essa é a melhor maneira de ouvir. Zé Carlos. A voz do torcedor. Agora ficar recebendo o torcedor, principalmente torcedor organizado no CT, é o que você falou, é um baita de um teatro. Tá muito longe, mas muito longe mesmo de ter uma gestão profissional no nosso clube. Abraço, Stefano de São Bernardo. Valeu, vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos. Thiago Carolli aqui, tudo bom? Um abraço aos São Paulinos da mesa. Ô Marcão, conta aí pro pessoal o que aconteceu com o nosso amigo Mota. O carro dele lá, que ele nem assistiu o segundo tempo, teve que ir embora mais cedo. Isso! Como assim, meu? Ontem ele tava no camarote único lá com a gente, lá da torcida e tal. Ah. Mas o Mota, ele é o primeiro cara, que ele larga o carro lá num valet e leva a chave junto. Aí ele foi pro Morumbi, deixou o carro dele atravessado no meio do caminho. Você imagina pros caras indo embora do bairro. Não, pelo amor de Deus. Não acredito, Deus, que você deixou o carro no vale e te levou a chave embora. Não, deixei o carro ligado, né? O cara não, depois colocou o carro lá e aí ficou fechado lá o carro. Ah, ficou fechado. Nossa como? Nossa senhora. Como assim deixou o carro ligado? Mas que jumenta. O carro do Mota que ele se aperta o botão. É um sensor. Aí se você levar o negócio junto embora, não tem como você ligar depois do carro, velho. Não! Aí eu teria que. Mas como eu tinha que sair mais cedo mesmo, porque eu vinha pra rádio trabalhar. E aí eu saí mais cedo. É, eu faço trabalho. Mas se o carro tava, devia estar lá no meio, como é que ele não, saiu? Ele estava no meio do estacionamento lá. Sensacional, não, velho. Olha, descartar, trouxa. O Benjamin tá. Não, olha, é um que show, hein? Todo mundo Mota é fascículo, o Mota é em fascículos, né, cara? É, às vezes os caras acham que ele é burro assim só no ar, mas não, fora do ar também. É legal que todo mundo que passava pelo carro do Mota pegava um prego e escrevia o nome no carro pra deixar o nome lá. Trouxa, ninguém entrava no estacionamento lá. Ah, ai, meu Deus do céu. Nem entrava e nem saía. Ó, tá valendo. Não, eu queria saber, ele foi anunciado, Sombra, no Morumbi, porque pro cara conseguir chamar alguém dentro do estádio pra que ele possa levar a chave no estacionamento... Então é burro, né, velho? Estacionamento é do próprio Único. Mas a mina do Único veio chamar ele lá. É. Falou, alguém é proprietário do carro X de Cortal? Mas isso aí não, mas ela não foi tão educada assim, né? Mas você tem que voltar lá pra Rua Curumins? Não, na verdade, vocês estão sendo muito bom. Meu Deus! Ah, por que é o imbecil que deixou o carro daquele jeito lá? Conta a história direito. Como é que foi, mano? Eu deixei o carro lá, o cara entrou, pegou e foi embora. Lá no receptivo do Único. Isso. Aí, deixei o carro lá, a gente ficou lá, papapá. Foi pro estádio. Quando a gente já tava no meio do mesmo tempo já, a menina veio, tem alguém com o dono do carro tal, eu falei, sou eu. Tem algum imbecil com esse carro. Na verdade não falou carro, ela falou charrete. A gente tá explicando com o carro agora. Não, era de vaca da. Uma vaca gaúcha. E tudo sem falatório. Olha, como é que tá? Vamos pro leilão de Natal do Estádio 97. Ó, leilão de Natal do Estádio 97, em mais uma edição, essa semana nós estamos pedindo colaboração de fraldas geriátricas. Sensacional. Sim. Aquele que der o maior lance em fraldas geriátricas, não são pacotes de fraldas, né? A gente vai contar em unidades, tá bom? Maior lance vai dar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. E também um lance por sorteio, independente da quantidade. Então, se você pode ajudar, se você pode doar, vai lá. 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance, tá bom? Essa semana, os lances são em unidades de fraldas geriátricas. Valeu? Então, participe. É o caminho mais curto que você tem para ser estranho no ninho nesse fim de ano aqui no Estádio 97, Estádio 97, da Energia 97, que tem oferecimento do Buscapé, Dodô. Vamos falar do Buscapé, gente. É o final do ano, tá chegando. E junto com o Natal vem aí o tão esperado 13º, né? Sim. Muita gente já recebeu a primeira parcela, muitos vão receber já a segunda. E olha, para fazer esse dinheiro extra valer, existe o Buscapé, minha amiga. O Buscapé junta em um só lugar as maiores lojas da internet, e lá você pode comparar os preços do produto que você quiser, olha que legal. Assim você vai descobrir o melhor preço de tudo, com muito mais segurança, muito mais facilidade, sem precisar ficar indo de site em site, perdendo tempo. E lá tem de tudo que você imaginar, meu amigo. Tem eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, roupas, artigos esportivos, brinquedos e muito mais, hein? É só escolher o produto, comparar os preços e fazer a sua compra. Não perca tempo, meu amigo. Acesse agora mesmo buscapé.com.br. Você pode também fazer o seguinte, hein? Tá perto aí, tá com o celular na mão? Isso. Tá, todo mundo aí, então vamos lá. Aqui, ó. Baixem, então, os senhores que estão aqui, você que tá no teu carro aí, a hora que parar o farol aí, ó. Baixa o aplicativo grátis. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Você vai ter certeza de encontrar sempre o melhor preço. E olha, nesse Natal, pesquise sempre no Buscapé antes de comprar os seus presentes. Tem presente de amigo secreto que tá chegando no final do ano, é verdade? Boa. Então faz assim, ó. Dá um busca. Muito bem, muito bem. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos agora, então, fazer a abertura da cápsula do tempo do Estádio 97. Como que funciona? Antes do início do Campeonato Brasileiro, nós indicamos aqui quatro primeiros colocados e quatro times que seriam rebaixados. Cada um de nós deu o seu palpite, tá? Então vamos descobrir quem que vai ser o campeão e quem serão os dois rebaixados. Sim. Como é que é a pontuação? Ah, o Vieira e o Benedetti, né? Não, eu não fiz. Então, W.O., irmão, já caiu. Já caiu. O Ale também não fez. Se acertar os times, como é que é o regulamento? Fala aí. Então, a culpa é do Ale. Se acertar os quatro, se acertar qualquer... Não a posição, mas os quatro... Não a posição, acertou se tá entre os quatro... Soma 5 pontos. Por exemplo, o cara falou Avaí em 20º, mas o Avaí ficou em 18º, ele acertou. É, ó. Né? Se acertar o clube entre os 4 de cima e os 4 de baixo, são 10 pontos. E se acertar na mosca? Se acertar entre os 4 de cima e os 4 de baixo e acertando a posição, 15 pontos. Se acertar o campeão, 20 pontos. Tá certo. Tá bom? Bora. Então vamos lá, vamos abrir aí. Nossa, mãe. É 10, 15 ou 20? Vamos lá. Vamos lá. Ale Oliveira. Oba. Ah, Ale Oliveira. Aí, Ale Oliveira. Vamos lá, Ale. Vamos lá, atenção. Primeiros rebaixados. Deixa eu já pegar aqui a tabela pra ver como terminou. Porque eu tô meio... rebaixados. Ah, esse prego aí fez também, mano. Vamos ver o Ale, vamos ver. Nossa, eu vi o que ele pôs já de campeão, quase caí pra trás aqui agora. Colocou vitória de campeão. Deixa eu abrir aqui, ó. A tabela. Eu vou ganhar um brinde, alguma coisa? Brinde? Você vai ganhar um chapéu de burro. Você vai ganhar o que o Trellis ganhou, né? A dedata. Vamos lá. É... 20º. 20º, Atlético Goianiense. Mas na mosca. Matou, na mosca. 15 pontos. Chupa antes. Opa, vai somando aí, Bá. 15 pontos. 15 pontos, aí. Manda. 19º. Avaí. Caraca! E Avaí ficou em que lugar? Avaí ficou em 18º. Ah, 18º. Ganhou 10. 10 pontos. 10 pontos. 25 pontos. 18º, Bahia. Errou. Bahia, errou. Começou a naufragar, hein? Assinou 25. Vasco, 17º. Errou. Errou. 25. Continuou 25. Quarto colocado, Cruzeiro. Errou. Cruzeiro ficou em quinto, né? Foi bem. Quinto. Atlético Mineiro, terceiro colocado. Tá bem, hein? Não deu. Vice-campeão Palmeiras. Aê, Dodô. Acertou. 15 pontos. Chupa, mano. Campeão Flamengo. Errou. Flamengo, errou. Porra, deu um rabo de acertar. Quantos pontos, Arobá? 40. Quarentinha. Porra, 40 pontos. Já quer dar o troféu pra mim? Então, assim, eu ganho aí, filho. É capaz mesmo. Foi bem, sim. Obrigado. Agora, Domênico Gomes. Nós. Vamos lá. Dois último últimos. Colocado, Avaí. Errou. Acertei. Como não acertei? Tá entre os quatro. Chupa. 10 pontinhos, filho. Pontos. Como não? 10 pontinhos. 19º, Atlético Goianiense. Mais 10 pro doutor. Mais 10. Eu acertei mais um aí. 18º, Bahia. Ah, Bahia. É. Aí, Domênio. 17º. Ó. Oh. Fica pois aí. Curitiba. Curitiba. É, garoto. Aê, garoto. Aê, oh. Até o quinzão aqui, hein? Cravou. Cravei aí. Quanto que deu aí, já? Quarto colocado. 35. Já passei você, filho. Quarto colocado, vamos. Grêmio. Acertei. Acertou. Na mosca. Nossa senhora. Boa, Domênico. 15. É, põe mais 15 aí pra mim. Vamos pôr 50 e quanto. Terceiro colocado, calma. Flamengo. Aí já começa a dançar, né? Vice-campeão, Atlético. Nossa, Domênico não sabe nada. Campeão, Porco. Acertei. Acertou 10 pontos. 10 pontos. E quanto deu aí, Basílio? Passei o trouxa ali. Já no último não sou. Quanto? Louco. 60, mas... Dá um troféu aí, rapaz. Que é nóis. Olha ali, a cara de derrota do Aí. Nunca caio aqui. Domênico liderando, hein? Líder, líder. Eu sou líder, é. Vamos lá agora. Cláudio Mota. Nossa, eu peguei pro Mota, eu fico pelado aqui, se o Mota fizer mais de 20, se eu perder pro Mota, eu fico pelado agora. Ano passado eu fui campeão, trouxa. Vai pelado, trouxa. Bota a Nádia agora. Ano passado eu fui campeão aqui. Bota a Nádia agora. Ano passado quem foi campeão aqui? Eu e o RG. Se eu perder pro Mota, eu nunca caí aqui. Se você perder pro Mota, eu ponho a Big Fanta aqui. Aqui pra fora agora. Isso aqui é agradar o Mota também. Vamos lá, vamos lá. Atenção, Atlético Goianiense, 20º. Chupa. Cravou. Bahia, 19º. Errou. 15. Vitória, 18º. Errou. Havaí, 17º. Acertou. Não cravou, mas acertou entre os 4. 25. Vai. Quarto colocado, São Paulo. Vai. Terceiro colocado, Porco. Acertou no G4. No G4. 10. Vice-campeão, Atlético. Errou. Campeão Flamengo. Eita, mais pior que o Ale. 35. Ai, é mortinha. 35, perdeu do Ale. Ale, eu falei. O que eu falei? Que eu botava a Naja de fora aqui. Ai, falou mamba. Nossa, a Naja é menos, né, Ale? Pô, cada hora tá aumentando mais. Tô líder. Eu líder. Ai, líder. Como assim? Continuando aqui com a leitura da cápsula do tempo. O oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha lá, errei. 20º, Atlético Goianiense. Na mosca. 15. 19º, Havaí. Acertou que na caiu. Mosca? Não, que não, caiu. Que caiu. Que caiu. Porque o 19º foi a ponte. 18º, Vitória. Errou. 17º, Bahia. Errou. 25. Quarto colocado, Parmeira. Errou. Mas acertou no G4, 10, né? 35. Terceiro colocado, Galo. Errou. Vice-campeão, Cruzeiro. Errou. 35. Campeão. Não, você tá de brincadeira. Ah, é o brincalhão. Santos. Por que não? Acertou. O Corinthians foi, porra. 45, não é isso? Mas aqui tem camisa, né? 45, não é, Bola? 45. Ganhou do Ale, pelo passa menos. Do Dodô. Vamos lá, agora vamos lá. Com a minha votação. Chupa. Que medo, hein? Ai. Você não lembra, Sombra? Vamos lá. 20º. Atlético G.O. Na mosca. Cravou. 15. Havaí. Acertou 10, né? Acertou 10. 25. 18º, Coritiba. Opa, acertou? Acertou. Só o G4, né? Mais 35. 17º, Bahia. Errou. 35. Quarto colocado, Cruzeiro. Errou. Que horror. Errou. 35. Terceiro colocado, Atlético. Errou. Vice, Flamengo. Errou. Campeão, Porco. Errou. Mais 10. Acertou. Mais 10. 45 pro Soma, não é isso? Quem tá na lanterna aí? Eu. É evidente, filho da mãe. Chapéu do Burral. Ano passado eu fui campeão, seu trouxa. E nunca caí, vai ser a primeira vez. São Caetano, né? Ganhei uma vez pra nunca mais. Como a regra mudou, viu, Mota? É um ano inteiro com o chapéu, pode tirar. Ai, nossa, valor. Chegou agora o segredo aí, ó. Vamos, melhor esperar sair. Vamos agora a Israel. Atenção. Ah, o senhor beija. Vamos lá. Atlético Goianiense, 20º. 15, pô. Quinzão. Rapaz, Ponte Preta, 19º. Cravou. Opa! Acertou também? Mais 15. Cravou. 30. Havaí, 18º. Cravou. Eita! Ah, não. Não pode ser. Cravou. Mais 15. Cravou. Pode ser. Cravou. Olha, filha da mãe. Cravou. 17º, Chapecoense. Nossa, como ele é do mal. Ele torceu pros caras caírem. Eu queria ver. Você queria ver a Chapecoense? Você tem que. 45 por enquanto. Já tem 45. Eu queria ver. Manda pra mim a foto da cara de idiota do Mota. Falou. Ô, que rebaixado. Se fecha aí, ó. Vamos lá. O Benji tá com a cara. Eu só vou pagar depois que o Benji apagar. Fica quieto. Quarto colocado, Cruzeiro. Errou. Terceiro colocado, Palmeiras. Acertou. Meteu 10 pontos. 10 pontos. 55. Vice-campeão, Flamengo. 0. Campeão, Corinthians. 15. 70, passou o Domênico. Líder. 15, não. É líder. É líder. 20, Sombra. É 20. É 20, Sombra. 20. Então 75. Ah, você falou que quando acerta o campeão é 20. Então 20, então. É, tá certo. Caramba, Benjamin forrou agora, hein? Assume a liderança. Quantos pontos deu o meu? Assumindo a liderança. 7-5, Benjamin. 7-5. Chupa eu, Mota, seu trouxa. Vai, ô, bi rebaixado, se fecha aí. Ô, quadrúpede. Mano. Bi rebaixado. Depois eu só falo depois que ele lascou. Mano, hein? Vai, mano. Fica quieto aí, Mota. Por quê, mano? Tá ruim? Olha. Não sei, acho que sim. Vamos Atlético ver. Goianiense, 20º. 15, 15ão. Havaí, 19º. 10. 10. 25. Bahia. 0. Errou. 25. Bahia. Vasco. Errou. 0. Errou. 25. Atlético. Mineiro. Errou. Flamengo. Terceiro Flamengo. Errou. Vice-campeão, Cruzeiro. 25. Campeão, Palmeiras. Nossa! falta não, Lanterna! 35! Pera, 35! 35. Quanto que moto tem? 40. 35 também. Então os dois estão em último. Os dois... Acabou! Como acabou? Acabou? Acabou! Então tem dois empatou. O bicho ganhou uma, caramba! Ô, mano, você nunca mais discute futebol com moto, hein, mano? Ô, Dodô! Aonde, filhão? Se somar o... Se somar o mano e o Mota, não dá meus pontos. É verdade. Nossa, forrou, hein, narigudo? Nossa. Você cravou bem, velho. Essa trouxa, essa daí eu fiz pra tirar onda, porque eu fui campeão acho que 4 anos seguidos. Sei. Pra tirar onda. Aqui, tá na verdade, depois, que o mano Sombra pensava do Corinthians. É isso. Aí ele fica... Pois Palmeiras campeão. Sombra. Aí ele fica... Pau. Aí o... Ô, Sombra, aí mas tá errado isso daí, assim, o Bá deve ter aí, forjado essa capa. O Zante... Ê, ô, Sombra. Pode falar, pode aí falar. Ele fica assim no ar. É, o Zante fica torfando. Ninguém acreditava no Corinthians. É. Nem ele. Nem ele acreditava. Ô, mano, a sua máscara caiu, vez. Não, pelo contrário, é que mais uma vez, o Benjamin parece que não... O Benjamin parece que não ouviu o que eu disse. Eu falei, eu mesmo não acreditava quando eu tava falando aqui, acho que foi frutuoso. Eu falei, eu mesmo não acreditava que o Corinthians pudesse brigar por um título com uma expressão nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu falei, da mesma forma que eu não acreditava no Jô no começo do ano. E o Jô calou minha boca no término do ano agora aí. Então chupa, antes. Mas empatar não, com o basta pegar os argumentos no ar. Tá vendo? Ô, mano, se você não acredita, que nem eu não acreditava e não pus. Eu não acreditava e não pus. Caramba, hein? Mas graças a Deus, ainda bem, ó. Ainda bem que eu errei a cápsula do tempo e o Corinthians terminou campeão. Ainda bem. O Bá me passou por WhatsApp agora. Desde que a gente faz cápsula de tempo, o maior recordista de pontos fui eu. Não, senhor. Você caiu duas vezes. Você é bi, velho. 2 anos seguidos. Você é bi, velho. Para. Ele não pagou a última, hein? Ok, mas eu acho. Entenderam? Recordista de pontos. Mas na o maior vencedor com o maior número de pontos fui eu. Obrigado, não, eu não tô lembrado de alguém que tenha feito tantos pontos. Isso é fácil saber porque tem os programas gravados e o Bar pode isso ver. Isso é revólver na mão de macaco, velho. Ah, isso não tem como chupa saber. Antes. Mas nenhuma surpresa, né? O São Caetano, velho. São Caetano. O Mota e o Mano ficar em último lugar, nenhuma surpresa. O Mota só viu bola na vitrine. Surpresa porque ano passado eu fui campeão. O Mano depende do Romero. É natural. Já viu que não entendi nada. Ô, seu trouxa. Ano passado eu fui campeão, você não tava aqui. Que passado? Você vive de passado. Ô, beija. Parabéns pelo título, hein? O Mano... Olha, obrigado. O Mano defende o Romero, mas na hora de apostar, não aposta. É. Como não? Deitada, como não? Eu, diferente do senhor, eu tô aqui todo dia metendo a cara e passando pelo time. Nossa. Ô, Sombra, pega aí. Desculpa. Parou. Chegou o STJ. Por favor, pega os quatro primeiros do Mano aí. Qual? O Corinthians ele colocou em qual? Nenhum. Ó, o ano passado... Isso aí tá forjado, velho. Ó, em 2015, isso é de 2015. Ah, o que aconteceu? É de 2015, quem o campeão caiu? Fez 50 pontos. Quem nossa. Fez? Mas quem fez? O Bá amanhã vai levantar todas as cápsulas. E ele vai ver quem é o recordista de pontos. Faz uma planilha, aqui. Faz uma quem planilha. Caiu 2015, quantos pontos eu fiz aí, Sombra? Só aquele quando, Bá? 2016. Ó, esse aqui do ano passado, quem o campeão ganhou? Fez 55. 55. Quem fez? O RG e o Dodô. É, eu ganhei o ano passado. Você disse que você foi campeão no passado. Não ganhou nenhuma, não. Nossa, você não ganhou nada, não. Quem ganhou foi o RG. O Mano tentando levar na mão grande. Aí o cara vem aqui e critica o Mario. Aí fala do Mario. Mas eu vou falar um negócio, todo mundo caiu. Nossa, que comparação, RG. Não, eu falei comigo. O RG na maior. Oi, RG. Oi, oi. Oi. RG, além de burro, é mentiroso. Nossa. Você não ganha, não, hein? Se o Mota ganha, ele ganha há 3 anos já. Aí o cara critica o Marinho, velho. Pô, igualzinho. Ô, Benjamin, mas você tá muito light com o Mota, Benjamin. Ah, legal ele, caiu 2 anos seguidos. E não pagou o último ano, hein? Caiu. Caiu esse ano e não pagou, hein? Tinha que ter vestido o papel de burro. Eu fiz 75 pontos. O Mota quem caiu ano passado? O Mota está corroendo de inveja. O ano passado, quem caiu foi o Mano, não foi, Benjamin? Ah, então eu dois anos chupa, Mota. O Benjamin não participou. O Benjamin caiu dois anos seguidos, gente. O Mano também agora não caiu dois anos seguidos, não. O ano passado, quem foi rebaixado foi o Mano. Chupa aí, Benjinha. De novo, Mano, Bi? O Mano é Bi, velho. Bi rebaixado aí, ó. Porra, Mano, tá feia a coisa, hein? Só que como o Mano tá longe, o Marcão vai ficar usando chapéu de burro. Deixa meu irmão aí, deixa ele aí. Você manda o chapéuzinho pro Rio. Pô, merece uma justa causa lá na Fox, hein, mano? Isso não, aí. Não é isso, não. É que o Mano tá comentando mais nada que sincronizado agora. Vamos ver quem pede música ano que vem. Não vai tocar o We Are The Champions pra mim, recordista? Eu acho que o Rio Benjamin realmente é recordista de pontos. Eu acho, não tenho certeza de fazer tantos pontos. Pode ser sim. Eu acho que é, mas. Qual que é o total que dá pra fazer? O tá mijando no cachorro, hein? Ô Dodô, dá um recado do extra. Vou falar do extra. Olha só, meus amigos, atenção. Ah, vai celebrar o Natal, né? Vai aproveitar todas as ofertas que o Extra preparou para você e para sua família? Vai lá que tem tudo para sua ceia, para decoração da sua casa, vários presentes para a família, muita economia. Vai porque as ofertas estão imperdíveis, Benjamin. Olha o Benjamin feliz aí com o título. Olha só, presta atenção nessas ofertas. Ave Master Chef Qualitá. Isso é boa, ô Benedetti? É boa, é boa. Ave Master Chef Qualitá congelada. Apenas R$ 8,98 o quilo. Chocotone ou panetone com frutas Balduco, 500 gramas. Só isso? Caraca, só. Só R$16,98. Barato. Baratinho. Sorvete Nestlé. The Champions, my friend. Você é louco, meu. Tá no merchan, seu animal. Sorvete Nestlé. Vários sabores. Ah, sorvete todo mundo gosta, né? Olha só. 1,5 litro com 30% de desconto no... Só no app, meu desconto Clube Extra, hein? E mais, alimento completo para cães, adultos, pedigree, vários sabores. 10,1 quilos por apenas R$79,90, barato, hein? Ou em 8 vezes sem juros de R$9,90 pagando com os cartões Extra. Pneus Altmax 165/70, aro 13, por apenas R$159,90. Ou em 10 vezes sem juros de R$15,99 pagando com os cartões Extra. Você percebeu, né? Uhum. Ofertas para você celebrar o Natal. É no Extra. Vai economizar? Vai no Extra, amiga. Corre pro Extra. E lembrando, hein? Olha aí, agora que já tá aquele aquecimento total pra Copa do Mundo. Você já sabe a chave do Brasil. Fale com seus amigos, fale com a sua família. Prepare aí aquela viagem bacana pro ano que vem rumo à Copa. Eu repito. 2166-2250. Liga amanhã, porque hoje, 8 horas, agora o pessoal já vai pra casa, né? Você pode pegar informações também no site estelabarros.com.br. estelabarros.com.br. A Estela Barros tem um monte de opções de roteiros pra você que quer viajar pra Copa do Mundo. Tem até aquele roteiro de um jogo só, como roteiro pra Copa inteira. Agite seus amigos, sua família, e amanhã cedo, já liga lá na Estela. 2166-2250. 2166-2250. Pode ligar. Você vai ser super bem atendido pelo time da Estela Barros Turismo. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. E o Benjamin campeão da cápsula do tempo. Boa. Aê! Palmas pra parabéns, mim! Parabéns, Chimota! Recordista. Parabéns! Chupa, Mota! Obrigado! E o Mota... Rebaixado, não, Mano rebaixado. E o Mota também. Mota de quase campeão. O Mano é bi rebaixado. Mota e Maurício. Ô, mano, que é isso? Prometo, ô Sombra, prometo que no próximo ano eu farei uma campanha melhor. Aquele papo de jogador e dirigente loser, né? Eu posso não, te dar uma vai ter protesto, mano. Vai ter protesto. Posso te dar uma dica? Tapa na orelha do Mano. Volta a estudar e joga pelo time do colégio. Vou fazer isso, viu? Ah, é. Inclusive, por falar nisso também, Sombra, um abraço pra galera do Paulo Egídio aí. colégio que eu estudei muito tempo aí também. E um abraço pra galera do Lagoa. O Lagoa ganhou o título lá esse final de semana. Ganhou, Lagoa embaçado, né? Falei que ia deitar. Não morreu ninguém, né? Amendoim Santa Helena, um golaço ainda de não. Sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E quem ganhou a camiseta Estádio 97 Tente Beat e o boné lindo. Estádio 97 Bonés Vista Aérea Ligue 3031-2288 foi o autor dessa mensagem aqui, o Daniel Marcilli. Porco infeliz, porco infeliz, contratou, nada ganhou, cadê o Real Madrid do Brasil? Assim? Eu quero que o Domênico vá pra ponte da Casa, Casa Verde. Fala da Naba Dudu, fala da Naba Dudu. Sacanagem. Chupa, Dodozito! Feliz Natal, galera! Daniel Marcilli de Guarulhos! Boa, Domênico! Excelente, Daniel. Você tem 3 dias úteis para retirar, né, os seus prêmios aqui do Estádio 97. Amanhã tem mais estádio às 5h30. No oferecimento de amendoim Santa Helena, experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Também o oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E clássico do dia, McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Valeu, gente! Boa noite! Até amanhã aqui na Energia! Valeu! Até mais! Tchau, tchau! Boa noite! Tchau! Morde e assopra. Bom humor. Isso, isso não. Variedades e entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domênico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. Você pediu. Ele está de volta. A áudio traz pra você Jonas Blue. Hey, what's up? This is Jonas Blue. O DJ Londrino que está quebrando tudo, tudo. De volta ao Brasil com seus grandes hits. Jonas Blue, 5 de janeiro, sexta-feira na áudio. Informações e vendas, ticket360.com.br. Jonas Blue, na áudio. Jonas Blue. Jonas Blue, 5 de janeiro, para entrar em 2018 com o pé direito. Promoção exclusiva, Energia. Sou Alex Manente, deputado federal. Meu trabalho é marcado por ética e coerência. Votei a favor do impeachment da Dilma. É pelo Brasil que nós votamos sim. Assim como votei e sou a favor da investigação do Temer. Nós votamos pelo prosseguimento da denúncia. Porque nós precisamos combater a corrupção onde quer que ela esteja. Participe com a gente. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Ei, você, já experimentou a nova bandeja de amendoins da Santa Helena? Elas são irresistíveis. Todas são feitas com amendoins selecionados e embalados sem contato manual. Ou seja, ninguém toca no seu amendoim. As novas bandejas são muito práticas e deixam os amendoins fresquinhos e crocantes para você assistir os jogos do seu time, pro happy hour com a galera, pra festa de fim de ano, pro churrasco de final de semana. Nova linha Aperitivos, da plantação pra sua mão. Experimente! Um produto Santa Helena, o melhor do amendoim. Olá, quem fala é Geraldo Alckmin. Você sabe o que há por trás dos 11 novos hospitais que entregamos desde 2011 no estado? Dos mais de 10 mil quilômetros de obras em estradas, de 15 novas estações do metrô e trem, por trás de tudo isso está o respeito às pessoas. A razão de todo o nosso trabalho é estar perto de você. É o PSDB de São Paulo, mostrando que com trabalho e seriedade sempre dá certo. Vem aí, o segundo Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 22 a 26 de janeiro para jovens de 5 a 15 anos. Aprenda com quem conhece. Segundo Rivelino Soccer Camp. Informações: 5183-8007. 5183-8007. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! Sou o secretário da Agricultura do governo Geraldo Alckmin, Arnaldo Jardim. Saúdo o nosso produtor rural. Está salvando a lavoura. Produz respeitando o meio ambiente, alimentos saudáveis. Merece crédito, seguro agrícola, apoio à pesquisa. Apoiar o produtor rural. Compromisso do PPS. Arnaldo Jardim. Indústria. Indústria. Marque bem esta data. Sábado, 23 de dezembro, o Indústria apresenta Ilusionais. Aclamado por onde passa, um dos maiores nomes da cena eletrônica nacional. Sábado, 23 de dezembro. Ilusionais. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações, 3611-3121 ou easy.com.br. Ilusionais, é no Indústria, na Easy. Prefeito João Dória. Trabalhando muito por São Paulo, dia e noite. Criamos vários programas importantes na cidade. Para diminuir as filas na saúde, garantir a distribuição de remédios, ampliar as vagas nas creches e aumentar o número de professores nas escolas. E agora, vamos iniciar o maior programa de recapeamento de asfalto dos últimos anos. Nosso compromisso é com o trabalho por São Paulo. Nosso compromisso é com você. PSDB São Paulo. Energia 97. Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Energia 97, mais um Night Sessions. Começando bem com o Léo Ruas, o melhor da house music. Tá no ar, hein? Saudade de vocês. Hoje eu tô aqui sem a nossa grande locutora favorita, que tá de férias. Então eu que vou me introduzir, que não é muito legal, mas vamos nessa. Tava no Japão, tava de férias, comprei muitos discos, toquei bastante, voltei bastante inspirado e tô com uma novidade aqui, com uma convidada. Ela mora em Londres. De onde ela é, Beto? Da Suécia, boa. Ela mora em Londres, ela tá aqui no Brasil, tocou numa festa aqui sábado e acabei trazendo ela pro programa. Eu vou falar rapidinho em inglês e tentar traduzir aqui em português, né? Welcome to the show. Thank you so much. Né? Bem-vindo ao show. Introduce yourself. Say something about you. So my name is Marlin. I'm Swedish, but I've been living in London for almost 8 years now. And I DJ a lot in London, but also all over Europe and sometimes in Brazil. It's actually my third time in Brazil this year. And I just love the place and I hope to come back again for New Year's, actually. So let's see. Nice. Ela disse que mora em Londres, toca lá bastante, toca bastante na Europa, toca bastante pelo mundo. É a terceira vez aqui no Brasil. Esse ano. Esse ano, só esse ano. A gente também tá com o Beto Schuker aqui, que já se apresentou no programa. Dá um oi aí, Beto. Essa voz. Então, gente, vamos de música. Eu toco os primeiros 20 minutos, em seguida ela entra. Eu dou um pequeno break, vocês vão entender aí a pausa pra ela entrar. E no final eu falo um pouquinho mais, ok? Let's play some music. I will start, then you come after me, ok? Perfect. See you guys. Light Sessions. Thank you. House Music Night Sessions. Sessions.